MachineCast. Quem trabalha mata fome, não come o pão de ninguém. Mas quem come não trabalha, tá comendo pão de alguém. Quem trabalha mata fome, não come o pão de ninguém. Mas quem come não trabalha, tá comendo pão de alguém. E pra ganhar o pão, tem que trabalhar. E são para os heróis que estão dentro do seu lar. O seu pai, sua mãe, são trabalhadores. São os super-heróis, verdadeiros protetores. A super jornalista, o super doutor, o super motorista, o super trocador, o super guitarrista, o super produtor e a super professora, é que me ensinou. E o super carteiro, o que faz? Manda carta e manda conta pra mamãe e pro papai. E o super gari, o lixeiro, o que faz? Bota o lixo no lixo, que aqui tem lixo demais. Cada um faz o que sabe, cada um sabe o que faz. Ninguém menos, ninguém mais, todo mundo corre atrás. E volta pra casa com saudade do filho, enfrentando o desafio, desviando do gatilho. Mais uma jornada, adivinha quem chegou? São as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador. Alimento minha família com orgulho e amor. Super trabalhador. São as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador. Enfrento os desafios, o perigo que for. Super trabalhador. São as aventuras do super. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e hoje aqui comigo, Felipe Zu. Fala, galera, boa noite. Hoje eu não vou roubar a frase de ninguém, não. Vamos ficar na da gente mesmo, quieto. E aqui também junto com a gente, Neilson Lopes. Só sei de uma coisa, meu nome é Dejaí, facinho de confundir com o João do Caminhão. Meu Deus, tá piorando, cara. Cada dia tá a introdução desse cara, velho. Meu Deus do céu. Até aquela frasezinha do atapá tava melhor lá, cara. Junto aqui também, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí de volta mais uma vez. É nóis. E Eduardo, e esse áudiozinho bom aí, que de repente melhorou, o que houve? Uai, pois é, né, cara? Dá um level na vida, gente. Ah, não, já no começo, puta que pariu. Uai, né, cara? Já virou jargão da vida. Diretamente de Los Angeles, Estados Unidos, vindo lá do TemaCast, do Literofobia e do Mundo Freak, ele, Igor Alcântara. E aí, galera, e uma coisa, se trabalho fosse bom, ninguém te pagava pra fazer isso. Subiu um level aí. Ganhou 10 níveis de uma vez só. E a parte que todo mundo tava esperando, ele, Ricardo, o Spider. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Hoje eu queria deixar uma frase aí bem tranquila para as pessoas conhecerem, me conhecerem melhor, já que o objetivo do cast também é esse, né? Vou dizer que eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito paciente. Quem me irrita mesmo são as pessoas. Me lembra de manter distância, faz favor. Praticamente o Mogli, né, aí. Exatamente. Nem um pouco antissocial esse menino. Nem pouquinho, cara. Ele é aquele bichinho que sai da caverna quando a internet desliga, tá ligado? Vou lá ver o que tem lá fora. O necessário, somente o necessário. É, exatamente. Isso aí, isso aí. E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos voltar no tempo, nas nossas profissões. Falar sobre profissão, um tema que, né, aproxima a gente um pouco mais dos nossos ouvintes aí. E pessoal, não se esqueçam de compartilhar as suas lembranças conosco. Mandem e-mail para contato@machinecast.com.br. Curtam a página no Facebook. Também se inscrevam no grupo do Facebook, facebook.com/groups/machinecast. E também, logo depois do podcast, não se esqueçam que tem a leitura de e-mails e comentários. E será que hoje tem off-topic? Sempre, que off, né? Que off-topic, velho. A gente já sabe que a gente tá imitando a Marvel, pô. Então, então pessoal, vamos ao cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre profissões. Vamos falar sobre as nossas profissões atuais, o que a gente gostaria de fazer, mas a gente vai começar a rodada falando sobre o que a gente gostaria de ser quando era criança. Qual profissão a gente queria seguir quando era criança? E para começar esse debate, não é bem um debate, né? Mais uma troca de lembranças aí. Ele, Felipe Zu! Eu não me lembro muito bem o que eu queria ser quando criança, não, assim, nenhuma profissão séria, não, mas vamos dizer assim que primeiro eu queria ser o Jaspion, né? Não entendia de porra nenhuma. Profissão Metal Hero. Aí o Skype da referência sacudiu aqui agora. Vivia, inclusive, com a fantasia do Jaspion quase que 24 horas. Minha mãe tinha que fazer eu dormir pra tirar a fantasia. Mas, assim, na adolescência, né? Eu acho que veio na cabeça de todo marmanjo aí, secão, né? Naquele auge de testosterona subindo pra cima aí na cabeça. Veio... Queria ser um Fábio Scorpion da vida aí, né? Fábio Scorpion? Lá na Planet Sex e tal, na Brasileirinha. Já... Esse bicho tá de sacanagem, só pode. O cara ganha pra meter, pô, tá doido, velho. Ganhei pra meter. É. Eu mereço, cara. Meu Deus. Mas você queria fazer qualquer tipo de filme ou não? Como é que é? Só meter, nada de receber. Ah, eu... E mulheres, viu? Nenhum é cansarole, por favor. Deixa claro aí, Felipe, que é meter em mulher, né? Tem isso, né? O Frota, você sabe, né? Como é que acabou. Mas veio, antes dele se acabar, ele pegou a Rita Cadillac lá pelo fundão, né? Eita! Acho que isso não seria motivo de orgulho, não, sério. Eu vou te dizer. Eu acho que isso foi uma das páginas mais vergonhosas da história da humanidade, cara. Pior que isso, pensar cara, que Alexandre Frota tirou. Não, a da Rita Cadillac, aquilo ali. Putz. Ela, né, velho? Mas o cara tava de boa lá. Agora, eu achei que tu ia falar que era vergonha porque o Alexandre Frota tinha feito uma alhação, cara. Pior que mesmo, velho. Mas eu entendo, cara. Rita Cadillac era uma referência aí pra uma galera, pra uma geração inteira. Então, no chanchada, né? E querendo ou não, esse negócio dela ter feito o filme aí foi uma das coisas que meio que abriu portas aí. Tanto mesmo, pra né? Indústria. Eu vi essa vindo de táxi, cara, de novo. Cara, filme a Xuxa também fez. Cara, você acredita que eu conheci o moleque tal famoso lá do filme? Não, o como do, é que você, é a história? Você vê com tua mocinha, é esse aí que você viu? O do menino lá do Amor Estranho Amor, sei lá como é que... Acho que era o seu nome. Que tem? Da conhece Xuxa. Ele? Eu conheci esse moleque. Meu Deus, velho. Pediu um autógrafo, velho? Não. Cara... Ele mora no norte de Minas, em Montes Claros, ou morava quando eu conheci, né? Ele trabalhava no açougue e tal. Ele nem gostava de falar, mas aí um pessoal conhecido falou, ah, aquele moleque lá e tal. Aí ele confirmou, não, fui eu mesmo e tal, mostrou até o RG. É, agora eu não lembro mais o nome dele, isso tem alguns anos, mas ele falou que uma época ele recebeu uma grana e tal da Xuxa pra não... pra não comentar, não dar entrevista sobre o filme e tal, por isso ele ficava tipo na dele. Pois é. Caraca, velho. Eu até hoje não consigo entender a necessidade daquele filme, cara. Por que aquilo, daquilo? Meu Deus, que vergonha alheia. Anos 80 tudo podia, cara. E tinha demanda, cara. Não adianta, tinha demanda. Alguém tinha que fazer, entendeu? Anos 80. Programa infantil dos anos 80 era mulher semipelada, era bundas rebolando, saca? Ah, hoje não é. Anos 80 é mais hoje de 8 mil. Hoje não tem programa infantil mais, cara. Hoje você tem lá os gurizinhos do Bom Dia e Companhia lá dando PlayStation. É, realmente. Saca? Não tem mais programa infantil. É, realmente. A musa da minha adolescência, Luciana Vedramini, pousou pelada de menor. Ela era de menor quando ela pousou na Playboy. Eita! Os anos 80 e começo dos anos 90 ali, podia qualquer coisa, cara. Não tinha esse negócio de lei, não. Era liberado o negócio. Era liberado. É, ué, teve uma das Paquitas também, pousou com 17 anos. Olha só, cara. Que parada. O Tim Blue pousou também. A Blue Gonzaroli, quer dizer. Tim Blue pousou pra G Magazine e tinha 12 anos, ó. Mas... Mas o Felipe, a tua inspiração pra querer seguir essa profissão aí foi de tanto assistir Emanuele ou o quê? Pô, foi, velho. Foi Emanuele, Cine Privé, velho, da vida aí. Emanuele só mostrava o peixinho, cara. Pois é, por isso mesmo que eu queria ser um ator daqueles foda, né, velho? Porque pelo menos eu ia ver alguma coisa, né? Eu não via nada quando era menino. Inclusive, fazer só um comentário aqui, é completamente off-topic, mas esses filmes que passavam ali de madrugada, cara, eles faziam um desserviço pra educação sexual dos jovens, porque se olha assim, cara, pode falar palavrão aqui? Ou não? Vai falar, à vontade. Cara, você vê aqueles filmes ali, a forma como eles faziam o ato, que não mostrava nada, né? A forma como a mulher sentava em cima do cara e fazia e tal. Você olhava assim, caraca, eu achava que era mais embaixo a buceta, né? Mas parecia que era nem vivo. Aí quando eu achei de verdade, falou, pô, mas é mais embaixo o bagulho, né? Pois é, né, velho? Os caras ficavam em pé lá, faziam numa facilidade da porra, nem curvado e aí. Por isso que eu demorei tanto. Truques de câmera, truques de filmagem. Truques de filmagem. Ou então era muito grande o negócio do cara que dava volta, né? Meu Deus do céu, cara. O de ponto era o Kid Bengala lá, né, velho? Pois é. E aí, Felipe, e depois dessa desilusão aí que tu não conseguiu chegar, pelo menos a gente não ficou sabendo, né? A não ser que tu seja ator pornô, a gente não contou pra gente, né? Não, nunca fiz, não, velho. Infelizmente, não consegui ganhar dinheiro fazendo uma coisa tão boa, né? É, que pena, né, cara? Só gastando, né? Dinheiro. Só gastou dinheiro querendo poucas fazer. Poucas vezes, né? Mas a gente já gastou, já. E aí, tu seguiu no quê daí? Ah, pô, eu passei por muita coisa, né? Primeiro, comecei estagiando numa ONG, fiz turismo, né? Me formei em turismo. Comecei estagiando numa ONG de recreação, como recreador infantil. Foi um do onde eu comecei a perder meus cabelos, né? Hoje eu tenho duas entradas foda no cabelo por causa disso, porque criança demais é foda. Duas entradas de careca, velho? Pois é, eu vou ficar calvo em breve. Minuto Deixa de silêncio. Agora eu tô como... Comecei a trabalhar na Rapidão Cometa, que é uma transportadora. Foi comprada pela FedEx recentemente. Comecei como auxiliar lá. Hoje eu sou assistente administrativo lá. Tomo conta de alguns clientes e de serviços adicionais lá. Ó, bem diferente do que tu imaginava, né? Ou tu ainda... Ou tu consegue... Conseguir fuder ninguém consegue, velho. Eu sou da matriz, né? Dá pra fuder várias filiais, mas. Então tá, é isso? É só isso mesmo, véio. Infelizmente eu não tô comendo ninguém, não. A não ser minha querida. Ai, que desilusão, né, cara? Não, que desilusão. Deixa patrão ouvir. Né? A desilusão é não ser ator, né, porra? Porra, doido. Mas ser casado é bom demais, pô. Vocês vão ver. Quem é casado aí sabe que é muito bom, velho. É tão bom que eu já tô no terceiro. Ô, Igor. Oi. Tamo junto. Então. Quer dizer que o Marcos e o Igor são tudo discípulo do Fábio Júnior, então. Não, não, eu pretendo parar no terceiro. Eu tô empanhado agora aqui, ó. Cara, o Igor pode até ser discípulo do Fábio Júnior, mas eu acho que o Marcos é mais da Gretchen mesmo, cara. Cara da puta. Eu com essa mania de chamar os caras legais pra gravar cast. Eles entram aqui e eles mostram as unhas, cara. É brincadeira, cara. Felipe era bem comportado no começo. Hoje em dia, e olha aí o Spider, ó, seguindo o mesmo caminho. Esse fazer é meio o que, né, cara? Isso é o ambiente, né, cara? O ambiente obriga a gente a se moldar, não tem jeito, né, cara? Tá certo. Tamo junto, Spider, tamo junto. É nozes. Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Então, o próximo da rodada aqui, Neilson Lopes. Conta aí pra gente, Neilson, se é que tu lembra, né? Cara, eu lembro que eu queria ser médico. Vou ficar só querendo, né? Mas por quê, cara? E qual o motivo pelo qual tu queria ser médico? Brincava muito de médico quando era criança e ficou com aquilo na cabeça. Sei lá, cara, eu via médico como uma profissão, assim... Não sei qual tipo de médico, mas eu, quando eu ia, no, assim... Sim. Determinado. Aí eu via como uma profissão legal, cara. Mas eu reparei que eu não tenho. Hoje em dia, né? Como eu sou adulto hoje, eu não tenho estômago pra isso, não, cara. Eu achei que tu via a profissão de médico uma maneira de ninguém nunca mais vender as tuas coisas. Essa foi foda, velho. Mexeu na vida. Gratuito, assim, do nada, do nada. Eu só tô vendo o Neilson acumulando uma genkidama, cara. Uma hora ele vai dar um. Do nada o cara chega e faz assim, só por causa que meu pai vendeu meu Nintendo. Miserável. Segue aí, Neilson. Pois é, cara. Eu não tenho muito o que falar, não, porque eu queria ser médico, acabei sendo o quê? Porteiro. Hoje eu sou porteiro. Ué, mas teu primeiro emprego foi qual, né? Meu primeiro emprego, rapaz, foi no abatedouro. Aí sim, massa. Cortando pescoço de galinha, eu até comprei meu Super Nintendo quando eu era moleque, eu tinha 12 anos, 12, 13 anos. Nossa senhora. Ganhava R$10 por semana. Cara, deixa eu ver se eu entendi, então. Antes você trabalhava, você era médico do SUS, é isso? Não fazia porra nenhuma. Não, assim, aqui é uma batedura aquilo dali, cara. É, no fim ele conseguiu, né, cara? Parabéns, a gente tem que correr atrás dos sonhos. Skype dele com a referência chegou tremendo. Ah, pode crer. Chegou chegando já o Igor. É? Meu emprego atual, eu trabalhei de porteiro e vigia a última vez, mas eu tô desempregado, tem certo tempo, porque tá difícil de arrumar... emprego de portaria, porque quando entra assim, é difícil alguém sair de portaria, cara. Porque, geralmente, a maioria dos caras que é porteiro e vigia, os caras até aposenta na profissão. É, a profissão complicado. Ganha pouco, mas é boa, não tem? Não faz porra nenhuma. Ser porteiro é chato, porque você, às vezes, você tem que tratar todo mundo bem, você não pode retrucar. Ouvi muita merda dos outros. Puta merda. Olha isso. E porteiro não tem que ser aquele cara também, tipo, meio bombril, assim? Tipo, marido substituto. Eita! Assim, cara? Sei lá. Aí é bom, hein? Ah, não. Aí você... No esquema, assim... Pô, duvido que você não recebeu ligação lá na portaria. Tipo, pô, queimou meu chuveiro aqui, não tem como você subir, dar uma olhada e tal. Não tem esses esquemas? Tem, mas aí já é porteiro bastante velho, assim. Quando eu cheguei a trabalhar em... portaria, mas foi mais de empresa do que de prédio, porque de prédio o cara realmente rala, porque o cara tem que tomar conta da portaria, ele tem que fazer serviços do prédio e ainda tem que botar as cartas certinho nos lugares lá dos moradores. E, bicho, é muita coisa, cara. O cara não é só porteiro, se fosse só porteiro, pensa num cara porteiro. É, numa empresa, todo de terno, de negócio. Eu, celularzinho do lado, ouvindo rádio bem baixinho. Pelo menos tu tinha celular, né, cara? É, ouvindo e com rádio. Que é um detalhe à parte, com rádio. Ouvi o meu celular, botando o celular do lado, aí eu botava bem baixinho meus MP3, cara. Assim, só pra mim ouvir mesmo, tem? Sim. Aí os caminhoneiros que entravam, né, que eu anotava a placa, a hora, os detalhes, assim, pra eles entrarem e saírem da empresa. Aí eles olhavam, eles falavam, rapaz, você não tem cara que ouve isso não, cara. Os caras ficavam doidos, pô, ouvindo Metallica, Iron, Sepultura. Ai. Os cara, caramba, bicho, você não tem cara que ouve metal não, cara. É, realmente não tem. Cara de nerd mesmo, mano. Ô, Nilson, me diz uma coisa, tu gosta de Beatles? Rapaz, Beatles é legalzinho, cara, é o rock clássico, né? Que tem, por quê? Ah, nada, o Igor, de repente, depois vai te passar uma referência aí. Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Então vamos dar seguimento à rodada aqui. Eduardo, fala aí pra gente, Eduardo, o que que tu queria ser quando tu era apenas uma pequena libérola? Quando eu era o quê? Uma libérola? O que é isso? É uma espécie nova? Peraí que eu vou consultar o dicionário de biologia aqui. Por quê? Cara, quando eu era criança, eu era do tipo muito ouvinte, saca? Então, os meus amigos assim e tal, sempre que rolava uma conversa, eu ficava sempre fazendo aquele papel do amigo que ouve, dá um conselho, coisa e tal. Então, desde pequeno, desde essa época, assim, todo mundo me incentivou muito a seguir pelas áreas de psicologia, sabe? Então, quando eu era pequeno, cara, eu queria mesmo fazer psicologia. Tinha a faculdade, que era na cidade que meus avós moravam e tal. Então, era de fácil acesso, era federal. Só que o vestibular lá era concorrido pra caramba. E eu não era moleque de estudar, não, cara. Eu era da turma do fundão, que fazia bagunça, não copiava matéria, não entregava dever de casa. Eu era do tipo irresponsável. Eu acho que é igual a todo mundo, né? Eu mesmo fui expulso de 3 escolas antes de... Eita, aí não. Caraca. Não, eu fui expulso não. Fui convidado a me retirar de 2, né? Eu também nunca fui expulso, não, cara. Eu também nunca fui expulso, não. Então, eu não fui, não, mas... Eu não ia, mas eu não fui expulso. Eu fui convidado a me retirar de 2, então... Já foi 2 vezes. 2 seguidas ainda. Eita! A minha foi 3 seguidas, velho. Foi foda. Minha mãe tava quase me internando já. Eita! O Igor era tão rebelde que ele até foi expulso do país. Eu aumento, mas não invento, né? Pois então, aí quando eu era criança, cara, eu tinha muito esse desejo de seguir pela área de psicologia. Só que, como eu era muito responsável e não tinha muito interesse também em ficar estudando pra poder estudar psicologia, e cara, o curso eram 8 anos de faculdade. Então isso, quando eu vi também, me desanimou muito, me desanimou muito. Você podia fazer 4 anos integral, mas eu já sabia que meus pais não teriam condição de ficar me bancando se eu estivesse morando... Se eles estivessem numa cidade ou em outra, e eu teria que estar trabalhando pra poder estar estudando e coisa e tal. Então já tava nos planos, mas não era, tipo assim, nosso objetivo da vida, sabe? Aí, quando eu era moleque, a situação lá em casa, meus pais sempre foram muito no... Comigo, eles sempre foram muito no critério de vai trabalhar, vai ter seu dinheiro, vai ser independente, vai cuidar da sua vida e coisa e tal. Enquanto a minha irmã era um pouco mais mimada. Ai, ai, ai. Era na época do desabafamentos aqui, a base, né? Não, cara, era da época, né, cara? Era os anos 80. Felipe, peraí, Eduardo, desabafa. O Felipe já desabafou o ódio dele pela irmã, né? O Nilson pelo pai aí, tudo. Tua vez, Eduardo. Pode falar aí. Pode falar. Abre o coração pra gente. Não é? Mas o... Né? Então, a minha irmã era um pouco mais mimada que eu. Então, eu lembro que quando eu era pequeno, o primeiro lugar que eu fui trabalhar, na época tinha uma empresa de TV a cabo, chamava DirecTV. DirecTV, não sei. A gente falava DirecTV na época, né? É, concorrente da Sky, né? Isso. Eu até tive isso. É, aí chegou na cidade que eu morava lá no interior, aqui no interior de Minas, né? Chamava Carandaí a cidade. Um ovinho. Aí... Chegou lá o negócio, eu era um molequinho, cara, eu devia ter uns 14, 15 anos no máximo. Aí o negócio era pra você vender plano de TV a cabo porta a porta, né? Na época tinha muito esse costume de lá, você bater na porta da pessoa, oferecer o plano, coisa e tal. E, velho, eu não vendi nenhum plano, saca? Meu plano não deu certo. Eficiência 100%. Né? E hoje, Eduardo, tu tá trabalhando no quê? Cara, pois é, eu formei em filosofia, mas não trabalho na área. Eu trabalho num supermercado, né? Eu comecei trabalhando lá como operador de caixa, aí fui promovido, hoje eu trabalho como auxiliar de compras e tô fazendo uns testes pra ficar como encarregado administrativo. Olha só. Opa. Então tu trabalha com a filosofia dos mantimentos. Só galgando degrau, hein? Cara, mas... É, né? Faz parte da vida, cara. O Eduardo é tão bom profissional que o chefe dele mandou ele embora e depois chamou de volta. Tipo isso, cara. Eu fui mandado embora, né? Eu saí de férias em janeiro agora, desse ano, de 2015. Quando eu voltei de férias, eu fui demitido. E aí... Fiquei um tempo parado e tudo mais e tal, e depois eu fui chamado de volta. Aí, no que eu fui chamado de volta, eu fiquei um mês na empresa e me propuseram essa promoção. Aí eu tô fazendo, né, o teste de 3 meses, que acaba agora no final de setembro. Aí acabando o teste, né, Bacana, Du, eu pensei que você não ia, eu pensei que esse emprego novo nesse supermercado era diferente do primeiro que você tava. Não, cara, é no mesmo supermercado. Oh, que massa, cara. Pô, cara, o dono do mercado simplesmente pensou assim, mas não posso viver sem o Edu. Chama ele. Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Vamos dar segmento aqui, e o próximo aqui é o Igor. Igor, fala aí pra gente, Igor, o que que tu queria ser quando tu ainda morava na terra mineirinha ainda? Cara, eu queria, assim, isso depende da idade, né, assim, mas a primeira coisa que eu me lembro que eu queria ser quando crescer era rico. Eu achava, você roubou, eu achava que rico era tipo uma profissão, né? Eu falava, cara, é legal essa profissão, eu quero ser isso aí. Aí... É tipo Jasper, né, velho? Depois eu descobri que não era bem assim, né? Aí uma vez, eu, moleque, sei lá, acho que foi até um pouco antes disso, minha mãe me deu uma fantasia do Batman, que eu ficava o dia inteiro com ela. Ah, e aí... daí deu, só outro rico no cast já, Batman. Fantasia só... vagabunda mesmo. Não, cara, minha família, assim, é uma coisa que minha família não foi, nem é rico. E daí um dia, a gente morava num... É tanto que a gente morava num segundo andar, assim, que embaixo era um cara que tinha uma padaria, ele alugava em cima ali pra gente morar. Aí, Eduardo, então... onde tu trabalhava? Tá vendo, cara? Se bobear, né? E aí, um dia, eu falei, pô, vou voar, né? Saí correndo, tava com a fantasia e caí. Ai, né? Meu Deus. Puta, pô, o Batman não voa, né, imbecil? Né? Se eu tivesse colocado o Super-Homem, tava de boa. No teu tempo, Igor, no teu tempo não voava. Hoje em dia... Ele plana, jovem, ele plana. Tudo bem, cara, eu sei, mas, né? Naquela época, ele só corria com a bomba na mão e olha lá. E aparecia o Sock Dumpou, né? Era isso mesmo. Mas aí teve, enfim, quando eu vi que não dava pra ser rico, não dava pra ser o Batman, até porque não tinha tanta graça que ele não voava, a primeira coisa que eu lembro mesmo que eu queria ser é assim, bem tradicional de criança, eu queria ser astronauta. Eu olhava assim, pô, eu quero ir pra Lua, esse tipo de coisa aí. Enfim, eu ia fazer uma piada aqui de droga, mas deixa pra quieto. Mas aí não acabou que não deu certo e tal. Mas uma coisa que eu sempre... Isso aí ficou bem criança, mas de 11 anos, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, assim, ah, eu quero ser isso, mas nunca encarei como uma profissão única, foi ser escritor. É uma coisa que eu sempre gostei, que consegui realizar, assim, apesar de não viver disso, né, muito longe, mas uma coisa que eu sempre quis ser e tal. E só que eu já fiz de tudo, assim, de trabalho, assim, não, de quase tudo. Eu nunca fui, não fui ator pornô, não. Mas eu fiz muito. Ah, meu Deus! Eu ia pedir autógrafo, velho. Tem certeza, cara? Eu não. Passa eu longe, velho. Ia ser um ídolo pra mim. O cara virou ator pornô que eu nunca consegui ser, pô. Mas então, aí, como desde pequeno, assim, eu programava em computador, né, e enfim, eu não tinha computador, mas eu tinha um caderninho, eu escrevia código, eu fazia um curso, né, eu escrevia código ali no caderninho e ficava executando mentalmente aqueles códigos, sempre gostei dessas coisas. E aí logo cedo, assim, eu pegava uns bicos em conhecido ao fulano que tinha uma lojinha, precisava de um programa para controlar as vendas, isso aqui, aí a gente ia lá e fazia e tal. Mas sempre foi bico e tal. Mas eu já fiz, eu trabalhei como vendedor e eu não tinha nenhum talento. Já trabalhei como vendedor em loja, né? Loja de roupa. Só que eu não... Eu não sabia chegar pra pessoa e mentir, né? A pessoa chegava lá... Ah, essa roupa ficou boa? Aí eu falava... Pô, eu... Vamos tentar um outro número, né? Aí a meu pessoa... Deus, ah, tá me chamando de gorda, não sei. Ou então eu falava, ficou bom? Eu falei, nah, não ficou legal. Sabe? E aí não super deu muito sincero. Certo. Pois é, vendedor sincero, certo. Né? Vendedor eu também, sincero é foda. Eu também sou assim, não consigo ser... Não consigo mentir pra ninguém, não, cara. Cara, ficava... Pô, a roupa ficava ridícula, né? Aí depois eu comecei a fazer faculdade. E aí, enfim... A quantidade de trabalhos que eu fazia era bem menor. Eu comecei a fazer faculdade de medicina lá na Universidade de Brasília. Não porque eu queria, eu nunca quis ser médico, nunca tive esse desejo, mas eu fui obrigado pela minha mãe, porque ela achava que médico é a profissão de verdade, que eu vou ter um futuro. E, enfim, obrigou, mas eu não queria. Aí ela me desafiou, falou, ah, você tá falando que você não quer fazer porque você não consegue passar no vestibular. Aí eu, eita! Chamou pra porrada, chamou pro pau. Aí eu, beleza, estudei, passei, não de primeira, mas acabei passando. Toma aqui, pá! Aí só que eu não gostava daquilo, mas me deu uma experiência muito boa. Imagino. Em todos os tipos de experiência. Primeiro porque eu realmente aprendi a estudar, e aí depois daquilo ali, tipo, nada mais foi complicado pra mim. Segundo que eu ganhei não muito dinheiro, mas eu ganhei o suficiente pra eu... em festa, enfim, para passar esse tempo dando aula particular, porque contava, quando eu botava lá, dou aula particular, estudante de medicina, aula particular de biologia, química, história, física, qualquer coisa, as pessoas acabavam contratando. Tá, e alguma vez tu pensou em fazer isso, em conseguir uma gatinha nesse meio aí? Não. Então, esse é o outro ponto. Opa! Peguei muita mulher nessa época, porque botava camiseta assim, medicina da UNB. Você não fazia nada. Garanhão da meia-noite. Não, mas é o status, sei lá, médico, né? Enfim, verdade. É, tem disso, né? Eu queria ter sido médico. E aí, sempre rolava aquele papinho, não, eu conheço o seu corpo, eu posso te levar onde eu quiser, milimetricamente, não sei o que, aqueles papinhos, aquelas conversas fiadas. O cara era médico e agora virou sempre... professor de tantra, né, velho? era um papo e sempre assim, sempre dava certo mas também me trouxe uma experiência profissional muito legal, que eu fiz um estágio no IML. Durante um ano e meio, que estavam precisando de um auxiliar de necrópsia lá, um estágio, eu estava fazendo faculdade. Eu era, inclusive, monitor de anatomia, sabia de secar cadáver e tal. Até hoje, uma coisa que eu não esqueci. Assim, até hoje eu considero o melhor emprego da minha vida. Caraca, você tem estômago, hein, cara? Trabalhar disso aí, bicho. Eu achava tranquilo. A não ser nos primeiros dias, quando você não entende ainda como é que o esquema dos Paranauê, que aí eu tô lá e fazia plantão, eu trabalhava, fazia um plantão uma noite, né, e aí folgava 3 dias, porque era um estágio, então era uma carga horária mais de boa, e ganhava muito mais que muita gente, assim. Então era super tranquilo, na maioria das vezes ninguém reclamava nada. Veja bem, eu falei na maioria das vezes. Pois é. Não todas. Ainda bem que eu não acredito em nada, mas senão eu teria saído meio maluco de lá. Porque não nos primeiros dias assim, eu tava lá. Eu sei que depois a gente vai falar da parte de coisas estranhas que aconteceu, mas só porque tá aqui no assunto, um dos primeiros dias lá, eu tô lá fazendo um. A gente tinha que abrir o tórax ali pra coletar uma bala, né, que tava dentro do cadáver para poder levar para perícia. E na hora que eu vou encostar aqui no tórax, né, para poder apoiar e fazer a primeira incisão para depois cerrar o tórax, na hora que eu encosto, o cadáver faz. Puta que pariu! Que isso, velho! Isso era de madrugada. Resident Evil. Resident Evil Feelings. E pô, se eu tivesse merda pronta aí, eu me cagava na hora, velho. Ei, Return de Live in Dead. Que é isso, velho? Se eu tivesse armado era headshot, ia chegar no IT e falar, mas ele tomou tiro, foi no peito, não foi na cabeça. Aí tu pegou o bisturi e pá, na testa, tu sabe? Tem que ser aqui do lado, é, da orelha. Aqui, antes, né? De eu pensar onde ele tomou o tiro, já tinha enfiado o bisturi na testa dele. Aí depois que eu ia pensar a merda. Mas essa altura, ele tava lá em cima da luminária já. Atrás da geladeira, na outra sala. É, uma mão na luminária e a outra na calça, né? Cara, eu estudo caramba mesmo. Mas aí eu chego assim, o que eu pensei não foi que tipo, o cara é um zumbi, ou o cara, sei lá. O que eu pensei, pô, esse cara não morreu, né? Aí eu saí correndo, fui lá no pessoal lá que tava de plantão, estava assistindo televisão lá numa salinha lá de descanso, e falei, pô, o cara não morreu não. Aí os caras lá, tipo, assistindo televisão, tá. Tipo, nem prestando atenção, falei, não, falando sério, o cara não morreu. Os caras, porra, deixa o saco, vai lá fazer o seu serviço. Eu falei, cara, o cara gemeu, ele não morreu. Os caras, pô, que saco, né? Novato, falou, vamos lá explicar. Cara, não, na verdade, eles queriam que tu matasse. É, pode ser. Não, animal. Quando a pessoa morre, ela fica cheia de ar, né? Dentro, preso ali no dentro do corpo. Os músculos se contraem, então aquele ar fica realmente preso. Você encostou aquele ar, saiu e, enfim, fez um barulho. Eu falei, e aí ele já vou explicando. Se ele mexer o braço ou a perna, também é normal, porque tem reflexo. E se ele peidar, também é normal. E já aconteceu algumas vezes, é muito fedido. Caralho, nossa. Velho. Ah, eu não queria saber esses detalhes. Não, cara, na moral, cara, depois de um tempo eu tava tão acostumado que, tipo, eu nem ligava mais. Às vezes o cara, às vezes tinha um reflexo, mexia um braço, alguma coisa assim, você falou, caramba, fica quieto aí, deixa eu trabalhar. Você não tava nem aí. Aquilo foi me deixando maluco, caralho. Porque aí às vezes chegava alguém assim e falava, alguém triste, né? Sei lá, meu pai morreu, não sei o quê. Aí você pensava, pô, mas será que eu vou pegar ele lá no plantão? Tipo assim, a morte parou de ter um significado que tinha antes. Eu percebi que eu tava meio paranoico quando um dia eu tava almoçando em família e minha mãe notou que eu tava segurando a faca pra cortar o bife. Eu tava cortando o bife, dissecando o bife. As facas e tal, segurando daquele jeito que se segura um bisturi. Aí eu falei, cara, eu tô ficando meio doido. E... aí alguém peidava perto do Igor e assim, cala a boca, deixa eu trabalhar. É tipo isso. Ou o Kid Vegado ia falar a mesma coisa, né? No trabalho dele. Meu Deus do céu. O Igor quase vira o Hannibal, né, velho? Ah, eu não tava muito longe, não. Mas enfim, nenhum daqueles cadáveres que tá ali, eu levei eles pra lá, né? Enfim, eles já estavam lá. Resident Evil. Porque era um estágio temporário. Enfim, aí depois, quando eu larguei a faculdade de medicina, lá pelo quinto ano, que aí eu comecei a trabalhar como TI mesmo, mas era... como eu fiquei muito tempo, assim, todos o pessoal que estava trabalhando nessa área não ficaram 4 anos fazendo medicina, eles ficaram 4 anos fazendo uma faculdade da área. Então eu estava muito atrasado nisso. E também quando eu saí da faculdade, eu tive que encarar minha família e eu tinha que sair de casa, me manter, etc. Então eu tinha que arrumar rápido o emprego, então eu peguei o primeiro que tinha numa empresa em Brasília mesmo, informática, que era trabalho escravo. Eu entrava às 6h30 da manhã e eu ficava até 11h30 da noite, de segunda a sábado. 6h30 da manhã, 11h30 da noite, com meia hora de almoço, pra ganhar isso foi em 2000, pra ganhar R$700. Mas foi muito bom, porque foi experiência, porque, enfim, é uma experiência em tempo recorde, né? Porque eu trabalhava 12 horas por dia ou mais. E aí, enfim, mas aí foi, aí eu vi que Brasília não tinha muito mercado, aí eu fui pra... me mudei pro interior de São Paulo, e aí, enfim, as coisas acabaram acontecendo até chegar hoje, que é, eu trabalho com programação, mas especificamente com uma área chamada de Business Intelligence. SAP, né? Saúde. Não, não. O SAP tem uma ferramenta disso, mas eu trabalho com outras ferramentas. Eu trabalho mais na parte de modelagem de dados. Depois eu acabei fazendo uma outra faculdade, né, de ciência da computação, e acabei me especializando na parte de dados, de data mining, redes neurais, coisas assim, que é uma coisa que tem mais a ver com a minha área. Mas isso aí já foi depois e tal. Então, é com o que eu trabalho hoje. Estou trabalhando nessa mesma empresa há 10 anos, que é o que me trouxe aqui para os Estados Unidos. Aí eu falo isso assim porque muita gente fala, acha que, ah, não, foi, caiu do céu, né? Mas teve muita relação, Foi a pé para os Estados Unidos, inclusive, né? Cara, teve muita história, teve muita relação, teve muito... Eu, quando eu saí de casa, eu larguei a faculdade de medicina, eu passei realmente... Quando eu fui, mudei para o interior de São Paulo, eu morei dentro de um carro durante quase um mês, porque não tinha onde morar, não tinha nada. E fiz tudo que eu tive. Trabalhei com suporte, trabalhei consertando o computador. Não, eu comia um pedaço de bife uma vez por mês. Passei fome mesmo, assim, de... Caraca. Chegar dois dias, ver no banco e tinha 3 centavos no saldo. Não tinha nada, ter que andar uma hora pro trabalho porque não tinha dinheiro nem para um ônibus e tal. Mas aí, se você acredita naquilo e você... Eu acreditava, eu falei, cara, eu não tô enganando ninguém, não tô fazendo nada desonesto, tô trabalhando aqui, um dia essa merda aqui vai dar certo. Enfim. É isso aí. Agora e tá hoje, bem. Agora tá acumulando profissões, hein? Então, tamo indo. Tá mal aí, né? Longe de Dilma, tá de boa. recebendo em dólar ainda, tá. É, brincadeira, podendo comprar o PlayStation 4 a $400, hein? Hoje em dia eu não posso reclamar, não. Eu posso dizer que hoje eu ganho bem, eu tô bem na minha profissão. Mas é aquilo, é questão de escolha. Então, por exemplo, eu fazia escolhas de repente passar um fim de semana estudando alguma coisa do que passar mexendo a cara, enfim. São escolhas que você faz para depois lá na frente você colher. Aí, Nilson, só pra te ter uma ideia da situação do camarada aí, esses dias ele perguntou assim pra mim, bah, o que que eu compro, PlayStation 4 ou Xbox One? Na dúvida eu vou comprar os dois. Tá? Né? Na dúvida eu vou comprar os dois. Não, mas... vou comprar só um, porque... Eu pensei em comprar os dois, né? Mas se eu comprasse, eu ia... a minha mulher pediria o divórcio. Eu não consigo comprar nem o botão desse videogame aí, cara. Ei, Nelson, vamos parar aí, velho. Para por agora, né, Nelson? Para por agora, né? Não vamos deixar. Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Bom, então vamos dar seguimento aqui. Vou eu agora, né? Eu na fila. Sou o próximo e eu vou falar o que eu gostaria de ser quando crescer. Cara, tudo. Eu queria tudo, ser tudo. Tudo é uma resposta complicada, hein, Tim Blue? Pois é muito complicado. Cara, eu queria ser tudo. Eu vi o cara jogando bola, eu queria jogar bola, eu queria ser jogador. Eu vi o cara jogando vôlei, eu queria ser jogador de vôlei. Eu vi o cara sendo jardineiro, eu queria ser jardineiro. Felipe, eu era criança, tudo Felipe, eu queria ser, cara. Eu ficava imaginando. Vou te perguntar uma coisa, Felipe. Você não acha que ele não viu alguém sendo viado e queria ser viado? Ah, ele viu alguém. Ué, cara. Ele viu alguém dando brigão com si, velho. Deve ter querido ser e é hoje isso aí, né? Não. Isso não. Na época eu era muito criança, não entendia essas coisas. Mas ele não é profissional nisso, não, pô. Isso é um hobby dele só. Deixa baixo, deixa quieto isso aí. As horas vagas. Espalhando. Faz por prazer. Que nem diz os meus colegas lá da empresa lá, hoje em dia tá tão difícil do cara conseguir alguma coisa de bom que qualquer prazer diverte o cara. Então, eita porra! Tem que reclamar. Ah, né? Aí, lá no Rio Grande do Sul é muito suspeito, tá vendo, velho? Depende do ponto de vista de quem tá ouvindo, né? Isso, né? Bom, mas enfim. Com esse esquema de querer ser tudo, eu acabei fazendo coisa pra cacete, cara. Eu já trabalhei em muitos lugares. Trabalhei em mercado, trabalhei em mecânica, trabalhei de jardineiro, trabalhei de guarda, não porteiro nisso, mas guarda assim de cuidar um estabelecimento, assim, sabe? De ficar lá. Isso, isso, vigia. E... Só que isso era adolescente, então, né? Não sabia o que que era. Agora, o que a gente falou agora é vigia, isso mesmo. Mas de todos, o pior que eu já trabalhei realmente foi na mecânica, cara. Uma coisa que eu nunca mais quero fazer na minha vida é trabalhar numa mecânica de automóvel. Puxa vida, cara, que coisa terrível, terrível. É terrível, cara do céu, trabalhar assim, pegar às 7 horas da manhã e tu não ter hora pra largar, assim. Teve vezes assim que no sábado, assim, peguei 7 da manhã e saí 10 horas da noite, mas sabe? Mas também todo ninguém te engana hoje, de graxa. Né? Teu carro quebrou, o carro da Starhead quebrou. Não. Não deu pra aprender nada, cara. Se ratear, eu boto óleo de motor no óleo da direção. Não adiantou de nada, eu era muito novo, e o cara não me ensinou nada, só fazia era, tipo, muito obra, só peça, carregava aqui, peso. É isso aí. Isso, lavava, na verdade eu era lavador de peça, cara, lavava, sabe? Tirava desmonte, lavava o chão, ali, mecânico de lava ali. Caiu o óleo ali, limpa. E cara, os meus aqui, prega. desprega essas páginas aí, né? Descola a revista aí, sem estragar. Então, meus colegas perguntavam pra mim, o que foi, ô Marcos, que tu pintou os cabelos? Na verdade, não pintou, era graxa. O cara ficava todo sujo de graxa, tá ligado? Não tinha como tirar aquele troço, era terrível. Nunca mais eu quero algo parecido pra mim na minha vida. Bom, logo depois eu fui trabalhar numa metalúrgica, porque um colega, um amigo que eu fiz, né, me falou, se eu quisesse trabalhar lá, ele conseguiria uma vaga, que ele era encarregado lá da empresa. Aí eu, bom, vou, né? Fazer o quê? 20 anos sem trabalho, desempregado, na casa da mãe, é foda, né? E meu irmão morava junto na época, porque a minha mãe era viúva. E aí, quando ela ficou viúva, meu irmão foi morar lá, então as coisas já não estavam, né, batendo muito. Aquela história de ficar só sentado vendo o Jaspion já não estava funcionando mais. E aí eu fui trabalhar nessa metalúrgica. Lá dessa metalúrgica eu peguei um pouco de experiência no que eu... Na atual profissão que eu tenho hoje, que é... Aí, Felipe, ó, eu sou garoto de programa. Ah, mas garoto de programa é uma bosta, velho, porque o cara pode vender o ânus também, então... É verdade. Na verdade, eu sou programador de CNC. Só que não é programador, assim, que nem o Igor, que faz programa de computador, ou o Ricardo, que também, eu acho, trabalha nessa área, se não me engano. O CNC é uma máquina que as metalúrgicas têm. Então, eu trabalho com molde em liga de aço. Eu sou metalúrgico. Meu pai trabalha com uma metalúrgica. O teu pai trabalha na metalúrgica? Eu não vou dizer que ele tem uma, não, porque senão vocês vão tirar onda. Não, ele não tem, não. Mentira que seu pai é dono da metalúrgica, vem de onda. Na verdade, não é uma metalúrgica, não. Eu falei errado, é uma siderúrgica. Nossa! Ele trabalha maior na, ainda. Na Gerdau, né? Gerdau. Na Gerdau, aqui tem no Rio de Janeiro, tem uma filial. Mas ele é dono, né? Matriz, não sei. Nada, pô. Tô tirando onda, o povo fica tirando onda que meu pai é rico e tal, aí eu fiquei tirando onda. É rico, dá meu tudo, pai ele é tem tudo, cara. Tudo que tu imaginou, ele tinha, cara. Tudo que tu imaginou, ele tinha. Tudo que tu tinha quando era criança, ele tinha em dobro, triplo. Ah, vai ser. Então, como é que é a minha profissão? Eu pego uma peça de metal, de aço, e coloco nessa máquina, que é o CNC, faço uma programação ou através do computador, né, ou através da própria máquina, e transformo ela numa peça que o nosso maior segmento é para máquinas agrícolas, né, ou alguns caminhões de grande porte. Alguém já viu aquelas máquinas que passam nas ruas pra nivelar? Uhum. Sim, sim. Uhum. Asfalto? É, pois é. É, o asfalto, Nils. É, passa pra nivelar o asfalto. As ruas de chão batido, onde não tem asfalto ainda, tá ligado? Não sei se já viu aquelas bem compridas, tem as rodas bem lá na frente. Uhum. Eu não sei o nome daquela porcaria é, lá. É moto niveladora, não é não? Isso mesmo, é uma máquina moto niveladora, exatamente. Lembrou, que a gente faz mais para máquina, a gente faz mais para máquinas agrícolas, então, só mais para ficar mais claro para todo mundo entender, são peças para esses tipos de máquinas. Então, eu já tô há 10 anos nessa empresa. Durante esse tempo eu aprendi algumas outras coisas também, mas tudo autodidata, assim, sabe? Não fiz curso. Eu aprendi, assim, pegava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, algumas, como vamos dizer assim, linha do destino, assim, me guiou pra chegar onde eu tô hoje, que um colega conheceu a empresa que eu trabalho, coisa e tal, e indicou, porque na outra empresa não estava sendo bem valorizado, enfim. Mas é legal, cara, eu gosto de trabalhar nisso, porque eu gosto de... Por isso que eu me identifico a máquina que eu trabalho com um RTS, sabe? Eu gosto de comandar, tipo, tu dá um comando, os bonequinhos vão lá e faz, tá ligado, Eduardo? Só que... Massa. É, então eu gosto disso, porque daí eu vou lá, programo a máquina e depois eu só fico parado olhando ela fazer a peça, tu entende? Quase um videogame, né? É, quase, pra mim é quase isso, exatamente, eu gosto muito disso, cara, eu acho legal. E na época que eu entrei na empresa tinha uma máquina, hoje a gente tem quatro dessas. É uma empresa de pequeno porte, né? Mas eu gosto muito de trabalhar nisso. E é isso aí. Hoje a minha profissão atual é metalúrgico. Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Bom, então vamos dar seguimento aqui e o próximo da fila é o Ricardo Spider. Fala, Spider. Além de ficar aí de prédio em prédio aí, o que tu tava ser? Além de ser o Homem-Aranha, né, que tu conseguiu ser, né? O que tu queria ser quando era criança? A profissão ia ser massa, né, cara? Pense. Já pensou? Já íamos ter um Jasper e um Homem-Aranha, né? E um Batman, né, na verdade. E o Batman, exatamente. Né? A gente ia montar o Super Sentai Bizarre Edition. Porra. Caralho. Enfim, cara, o Igor roubou um pouco a minha resposta aí, porque eu também pensava quando eu queria, quando eu era criança, eu queria ser rico, né, cara? E acho que essa é uma resposta. E o único que conseguiu foi meio o meio que padrão. Na verdade, eu não consegui, né, velho? Eu nasci e depois eu saí da casa dos meus pais e virei pobre de novo, né? Você já esteve lá, né, cara? Você sabe como é que é, pelo menos. Ah, né? É pior, né, velho? Você sofre mais. É pior, né? O cara ser rico e morrer pobre. É. Mas eu não vou morrer agora, não, se Deus quiser. Ah, ainda tem, ainda dá pra ficar rico. Não, não vou dar pra ficar rico, não. Vou ficar rico. Segue, Spider. Sim, eu lembro que a primeira resposta que eu sempre tinha, que quando a galera perguntava, era que eu queria ser engenheiro, cara. Porque engenheiro construía as coisas, fazia edifício e construía pontes, estrada e tudo mais. Eu queria ser engenheiro, cara. Na minha cabeça, engenheiro era uma profissão bacana, era isso que eu queria ser. E ficou um bom tempo. Mas isso é uma profissão que tu queria ser quando já era não, mais cara, não, quando eu era criança. Criança? Mesmo, não, cara. Ah, esse cara é super dotado, não, cara. Não. Pelo amor de Deus, virou Battle Todds. O que mais que ele virou, já que ele falou aí, ô Nisso, que eu não me lembro mais. Mas todas as coisas que ninguém fazia, ele fazia. E criança queria ser 5 anos de idade, queria ser engenheiro. Marcos, cara. Tu acha que o cara é o Spider por quê, pô? Pois não é. Não é, cara. Você tá mexendo com o Spider. Ricardo, você falando que queria ser engenheiro, isso me trouxe uma lembrança que, tipo, era ajudante de pedreiro, né? Aí todo mundo fazendo o prédio lá, os pedreiros, os ajudantes, pá, todo mundo. Aí chega o engenheiro e fala, ó, aí tipo assim, depois de 6 meses, né, o prédio já tava levantado, tudo bonitinho, tudo certo. Aí o pedreiro olhou, o engenheiro olhou assim e falou bem assim, tá vendo aí que eu fiz, ó? Olha que maravilha que eu fiz. Mas que filha da puta, né, cara? Deu vontade de dar uma voadora no cara, bicho. Falei assim, olha que filha da puta. Filha da puta, né, cara? Que raiva. Será, bicho? Esse cara, eu conheço esses tipos, hein? Rapaz, eu com minha mão calejada, a luva chegava a estar rasgada de tanto massa que eu levei. E o cara falou que fez o prédio, vai se ferrar. Mano. Você tinha que ter lembrado da época do beat'em up que você jogava, pegava um tijolo e dar na ideia dele, entendeu? Mas a maioria dos engenheiros que eu vi falava isso. Fala desse jeito. E o Spider ia ser isso também. Olha esses prédios que eu fiz pra mim ficar me pendurando, ó. Não é? Bom, mas a gente tá falando de profissões aqui, mas o povo vai se identificar, Nilson, e... Não tô criticando, não tenho preconceito nenhum quanto à profissão, não tô desmerecendo nem nada. Mas, infelizmente, há alguns flancos aí de profissões, e engenharia é um deles, o pessoal meio que se acha um pouco, sabe como? Meio? Você tá sendo... Rei na barriga. Eu tô aqui, né, sendo... Depende muito da criação da pessoa também, velho. Tipo, eu trabalho numa sala onde tem três engenheiros e os caras são muito gente fina, velho. São muito tranquilos, não humilha ninguém, não se acha mais do que ninguém. O que vai é muito da criação, velho. Porque hoje em dia tem gente que tem um pouquinho a mais que os outros e acha que o tá lidando com um monte de lixo, velho. Não, todo mundo é pessoa, pô. Todo mundo é igual. Quando morrer, vai todo mundo ser enterrado e os tapuros vai comer suas tripas e pronto, velho. Acabou-se. É um safado, né? Falando isso só porque os engenheiros escutam Machine Cast. Tô falando isso não por causa disso, né? Até porque meu pai é engenheiro e ele nunca se achou também. Eu hoje trabalho. Mas publicitário não tem defesa. Publicitário é aquele cara que ele fica a noite inteira falando sobre ele. No final ele termina: ah, cansei de falar de mim. Fala você um pouco de mim agora, né? Um recado para os nossos ouvintes publicitários aí, ó, o Igor não faz parte do Magic Cast. Não me odeio, já tem muita gente me odiando no meu podcast. Enfim, hoje eu trabalho numa empresa de engenharia, eu conheço vários profissionais aí da área de engenharia e tudo mais, isso ainda continua, mas uma coisa que o Felipe aí falou, o cara já é um pouquinho quer se achar, eu vou um pouco além, cara, tem aquele cara que nem é nada, nem é porcaria nenhuma, mas ele quer se achar em cima do que ele não é, entendeu? É pior ainda. Então, veja aí os funk, os tetação da vida aí. Esses caras não tem nada. Eles se acham, enfim. Aí os ouvintes funkeiros aí, ó, o Spider ainda não é membro da equipe fixa. O Tim Blue tá gravando com medo, velho. Porra nenhuma. Eu já quero deixar avisado pros gaúchos tá gays dando aí, ó, Kibe, Felipe. Tá dando ré do Kibe, caralho. Tem que ser homem, porra. Tô logo avisando a todo mundo aí, ó. Os gaúchos que me odeiam e tal, porra. Pode chamar de cabeção cearense aí, tamo aí na área. Achei que pode chamar o Igor de petista aí. Não é, velho, é. Pode chamar o Nordeste de Estado, pô, né, Tim Blue? Pode chamar o Igor de petista que ele não se incomoda também. Cruzeirense. Aí eu acho que ele vai matar. Não, cruzeirense não, cara. Enfim. Aí fere o orgulho daí. A gente tem, não tô usando esse exemplo, né, mas a gente tem isso aí em todas as profissões e eu concordo um pouco com o que o Felipe falou. É criação, né, cara? Infelizmente é criação. Enfim, mas voltando um pouco lá à minha história, eu não queria ser bombeiro, médico, nem nada. Eu lembro de falar engenheiro mesmo, desde sempre, assim, e foi por um bom tempo, até, sei lá, 10, 12 anos que eu lembro, assim. Depois eu fui mudando, né? Fui querendo ser outras profissões. Eu gostava muito de jornalista, uma época eu gostaria de ser. Ele queria ser o Clark Kent, olha só. Mas daí eu teria que mudar pra DC, né, cara? Eu sou da Marvel. Daí ele virou o Clark Frio, isso sim. Então, aí ele entrou pro projeto Amálgama lá da Marvel e da DC, ele virou o Spider-Boy. Mas eu lembro assim que quando eu tinha 12 pra 13, eu já queria trabalhar, cara. Eu tava numa urgência, assim, eu falei, cara, preciso trabalhar, porque, né, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. E naquela época, minha mãe se matava muito de trabalhar, meu pai também se matava muito de trabalhar. E eu queria ajudar de alguma forma, né, cara? Então eu queria trabalhar. Eu falei, mô, tem que ajudar. Que eu começava a entender que as coisas custavam dinheiro, que tudo era muito sacrificado. E, cara, a gente nunca foi bem de vida. A gente foi de pobre, assim, um pouco mais ou menos. Porque a gente tinha refrigerante uma vez no final de semana, sabe como? Tipo, uma vez por final de semana? É, tipo, tinha final de semana que tinha refrigerante, tinha final de semana que não tinha. Era uma coisa assim, tipo, era meio tenso, assim, entendeu? O Tim Blue fala besteira, mas dinheiro. O Blue vendia leite, pô, era muito dinheiro antigamente. Leite sempre valeu mais, mas né, isso, cara? Eu já era pré-adolescente, já não era criança. Na época de criança não vendia nada. Enfim, né, cara? Então eu sempre queria ser alguma coisa. Então, quando eu comecei a procurar emprego, naquela época tinha muito emprego de office boy, né? E eu comecei a procurar emprego de office boy. Office boy ou... É, contínuo. Contínuo. Contínuo. Contínuo eu lembro do filme, cara. Prima do arte. Enfim, daí nessa época eu comecei a fazer, ir atrás de curso de informática, né, e curso de inglês sempre foi muito caro, e aí até que enfim eu consegui, sei lá, fazer um curso de datilografia perto de casa. Você vê, isso é velho, cara, isso é velho. Meu Deus do céu, eu... os ouvintes aí com menos de... Nem sabe. 20, de 30, eu acho que não sabe o que é isso. Não sabe, não. Procura datilogra... aí. Datilografia é old, hein? É old, cara. Mas eu fiz o curso. Enfim, porque eu queria trabalhar, né, cara? Pô, quero trabalhar. E na época meu pai perdeu o emprego. E como ele perdeu o emprego, por um monte de questões lá e tal, aí ele tinha um amigo que tinha uma banca de revista. Sabe essas banquinhas que vendem jornal, revista e tudo mais? Sim, sim. Então, daí, pô, papai, ele resolveu abrir uma banca. E eu fui trabalhar com ele, né, na banca. Então eu passei aí dos meus 13 pra 14, até mais ou menos os 16 e pouco, 17, trabalhando com ele na banca, né? Mas era aquela, a gente ajudava, né, cara? Minha mãe fazia salgado pra gente vender na banca, assim, coxinha, risoles, essas coisas. E eu trabalhava o turno comercial, por assim dizer. Ele ia de manhã pegar as revistas e jornais, trazia, eu abria a banca, a gente começava ali e tal. E aí eu fui um bom tempo, 3 anos, 3, quase 4 anos, assim, trabalhando. Só que, cara, foi me injuriando e não sei vocês, se alguém aqui tem experiência de trabalhar com família, mas é meio tenso em alguns momentos, assim. É mal, e pô, cara, eu tava muito injuriado, não recebia salário, às vezes recebia alguma coisa, assim, e tal, e era complicado. Eu trabalhei com meu pai no quilão, que ele acordava com ele de manhã pra ir pra Ceasa buscar verdura, e não ganhava era porra nenhuma. O Neilson trabalhou com o pai dele até que o pai dele vendeu ele, velho. Deus do céu. Enfim, mas aí assim, fui trabalhando na banca, mas eu sempre... E aí é que vem um pouco as minhas influências de quadrinho e tudo mais. Eu lia tudo, né, cara? Lia tudo que chegava na banca, eu lia de jornal até... Lia Folha de São Paulo de manhã, lia Estadão, aí daqui a pouco lia as revistas que chegavam no dia, revista de videogame. Então era bacana, porque tinha todas, né? Eu conseguia ler todas. E quadrinhos eu acompanhei todos na época, porque eu conseguia ler todos também. Mas era tenso, assim. Então eu lembro que às vezes eu tinha que estudar de manhã, ir pro colégio, depois ficar na banca. Enfim, assim foi, até que eu comecei a fazer um cursinho, porque tava chegando a época de fazer faculdade. E depois de muita reflexão e tudo mais, eu passei um pouco pra essa fase aí que o Eduardo falou da psicologia. Eu sempre fui muito bom ouvinte e eu pensei realmente em ir pra psicologia. Mas naquela época eu tava muito naquela história, pô, preciso de um curso que me dê dinheiro, preciso de alguma coisa que, sabe, que não tenha carência de profissão, que a demanda, que a oferta de emprego seja boa, que remunere bem. Então eu pensava em todas essas coisas já ali, 17 pra 18, né? E aí a TI surgiu, né, cara? A TI surgiu na minha vida, eu antes de entrar na... Um pouquinho antes de entrar na faculdade, eu saí da banca, arranjei um emprego de office boy, e era bicicleta e banco e agência o dia inteiro. Trabalhava pra caramba. Fiquei nesse emprego mais ou menos umas 3 semanas. Não durei muito lá. Era muito ruim também, obviamente, né? E aí eu caí, precisava de emprego, caí numa escola de informática que vendia curso de informática. Então eu ia pra rua e tentava convencer as pessoas a comprar o tal do curso. E nesse meio tempo tu nunca viu um que dizia assim, não, mas esse curso aí eu não sei. colega de profissão, tu não viu ninguém falando assim? Sabe quem é, né? Sei quem é. Enfim, mas não. Mas era bem ruim, cara, porque a gente começava cedo, assim, e ia vender curso na rua. Eu também durei uma semana nesse negócio, porque eu não aguentei. Eu não conseguia mentir, eu era péssimo, assim, como falaram aí, acho que foi o Igor que falou, né? O meu talento para venda é nenhum, infelizmente, eu já assumi isso desde cedo. Hoje eu vejo a venda com outros olhos, eu vejo a venda mais como uma área de empreendedorismo, assim, né? Eu acho que todo mundo tem meio que saber se vender em determinado momento, todo tempo. Então, isso é uma coisa que todo mundo deveria saber fazer. Mas vender mesmo, comércio, assim, direto, eu sou uma tragédia. Enfim, comecei a trabalhar numa distribuidora de revistas. Porque na época que eu trabalhava na banca, eu conhecia o pessoal da distribuidora, meu pai conhecia o esquema, como funcionava a distribuidora, me disse como é que funcionava o trabalho, e um belo dia eles abriram uma vaga, eu fui lá e me candidatei pra vaga. Enfim, né, pra encurtar um pouco a história, eu trabalhava nessa distribuidora o tempo inteiro, eu comecei a fazer cursinho, né, logo após o primeiro ano da distribuidora. Então eu trabalhava das 6 até 3:30, aí eu ia pra casa, comia alguma coisa, tomava um banho, ia pro cursinho, voltava pra casa 11 e pouquinho, jantava, dormia, o dia seguinte o mesmo esquema. Então eu passei um ano aí numa rotina bem apertada. Eu tinha começado o cursinho um ano anterior, quando eu tava na banca, que eu tinha um pouco mais de tempo pra estudar, não passei na primeira vez, e nessa segunda vez que eu tava na distribuidora, Curiosamente, como eu trabalhava mais, eu passei na segunda vez. E era bem puxado, assim, porque eu também trabalhava sábado e domingo pra tentar levantar um pouco mais de dinheiro, né? E sempre naquele esquema, tentando ajudar em casa, tentando guardar dinheiro, sempre assim. Olha só, rapaz prestativo. Você era um workaholic, né, velho? Cara, eu era. Na verdade, infelizmente, isso se arrasta até hoje um pouco, eu acho. Então é ainda bom, velho, porque pra ter essa moto aí da foto tem que ser rico, velho. essa aí é uma outra história. Ó, a história da moto a gente vai saber agora. E hoje, o Spider, trabalha enfim, no quê? Enfim, né, cara, mas é... Salvando donzelas dos prédios caindo. Não, tá, mas eu tô como gestor dessa equipe hoje de infraestrutura, que cuida de tudo, né? Redes, banco de dados, que mais? Unix, Windows, custos... A maçã, a maçã. Que mais? O Spider evoluiu igual o Peter Parker tá evoluindo nos quadrinhos, velho. Mainframe, e é onde eu tô hoje, né? Onde eu tô hoje, eu não pretendo sair de lá, mas eu tô tentando dar um outro pulo agora, que é... Eu tô querendo sair um pouco da área da gestão da TI, né? Mas ir um pouco mais pra área do negócio mesmo, né? Porque podcaster dá dinheiro, né, Wiga? Cara, dá uma fortuna, cara. Pergunta pro Francisco só. O Francisco tá milionário lá. Ah, com certeza. Enfim, é onde eu estou hoje, né? Obviamente por aí teve muito trabalho, muito estudo. Eu fiz uma pós, um MBA. Acho que ano que vem eu faço mais uma aí. E aí nós vamos indo, né? Vamos embora. Nada mais gratificante que nós conseguir chegar onde cada um está com seu esforço, sem passar por cima de ninguém. É. Né? A não ser o Spider, que passava se pendurando pelos prédios. Porra. Mas o Igor aí, que chegou nos Estados Unidos a pé, passando lá pelo México, foi a parte mais difícil, né, Igor? Tu teve que se disfarçar de banco de van, cara, né? Cara, eu vi essa foto, é bizarro. Não, fala aí, eu vou achar mesmo. Não, eu tô aqui legalmente. Importante ressaltar, né? A gente nunca sabe quem que tá ouvindo, né, Igor? Os ouvintes. Exatamente. Americanos, né? Os daqui, né? Ninguém tá se importando. Tem esse perigo aí. Não, mas cara, metaforicamente pode falar isso, né? Porque foi uma trajetória árdua até chegar a isso. Eu tava ouvindo aqui o depoimento aí do Spider, e é isso mesmo, cara. As pessoas só veem onde você tá, mas não vê o caminho que você trilhou, né? Exato. A gente come o pão que o diabo amassou, mas é aquela coisa. Você faz escolhas no meio do caminho, e normalmente as escolhas mais difíceis são aquelas que normalmente te dão melhores frutos, né? Eu ia falar dessa questão aí que você falou que o pessoal não vê. Tem um amigo meu que conseguiu definir bastante essa situação. Ele fala assim, cara, todo mundo só vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu caio. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Cara, eu, por exemplo, eu não vivo uma vida luxuosa, eu tenho condições de pagar tudo que eu consumo. Eu acho que eu poderia ter um pouco mais, mas é uma outra questão, entendeu? Porque o cara, não importa quanto é que a pessoa ganha, a pessoa sempre vai querer ganhar mais. Então, essa é outra história. Mas assim, eu consigo pagar tudo que eu consumo, às vezes aperta um pouco, o cara dá uma apertada aqui, uma folgada ali, enfim, mas assim, tem parentes, assim, um pouco mais distante, assim, ah, porque o fulano é riquinho, porque o fulano tem carro, porque o fulano isso, o fulano aquilo... Pô, e não sabe a barra que foi. Ninguém vê, né, Timbu? Ninguém vê o tanto de tombo que eu caí entregando leite e coisa. O cara e tal. Se quebrando pra chegar em casa pra ver Cavaleiro do Zodíaco a tempo. Isso aí ninguém vê. Não é, cara? Ninguém vê. Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Mas o que eu tenho é só um grego e um salário miserável. Eu tenho meu ofício que me cansa de verdade. Tem gente que não tem nada e outros que tem mais do que precisa. Bom, gente, então vamos para a próxima rodada, que é uma rodada meio inusitada aqui, que é as merdas que a gente fez aí em algum momento, em algum emprego aí. Então vamos lá, vamos dar no... vamos trocar a ordem aqui agora. Neilson, fala aí, Neilson, sabe algum, te lembra alguma coisa que tu fez assim que é inusitada? Rapaz, que de tampa assim, eu sempre fui muito comportado e sempre fiquei na minha, cara, nunca eu vi mais os outros se ferrar, cara. É, então fala aí, fala aí. Já que tu era o santinho da turma. Eu lembro que a gente tava descarregando um caminhão de um container, quer dizer, né? Aí a gente tava descarregando jeans, cara. Que é... Achei que tu ia falar aquela clássica, a gente tava descarregando um caminhão de areia, tava chovendo. Não, a gente tava... E aí a gente notou que era o endereço errado. A gente tava descarregando um container de jeans, que é pesadíssimo, rolo de jeans. Aí é muito pesado, né? Aí beleza, cara, tranquilo. Aí os caras... Só que o cara deu tão azar que era empresa terceirizada, né? O cara deu tanto azar que no primeiro dia ele já pegou mais pesado, não tem? Ele já entrou no dia no mais tenso, era mó raro. É tipo assim, era muito raro aparecer jeans pra gente pegar. Aí nesse dia apareceu, foi logo 6 containers de 40, que é o maior container que tem, aqueles grandão. Container que você diz é aqueles de navio? Sim, sim. Isso. Sim, aí... Eita. Aí eu olhei assim e falei, é hoje que eu vou trabalhar igual uma desgrama. Aí fui, né, bicho? Eu consigo ver nem isso falando isso, cara. Aí, rapaz, aí quando chegou a hora do almoço, chegou rapidinho, a gente descarregou, de 6 contêineres, a gente descarregou 3, só de manhã. Beleza, chegou na hora do almoço, pá. Aí, rapaz, o cara chegou, pegou a marmitex dele, né? Aí falou bem assim pro cara que vigiava a gente lá no... Aí falou bem assim, rapaz, ele realmente, o cara morava ali perto das redondezas ali onde a gente tava trabalhando. Ele falou, eu vou aqui em casa, vou levar minha marmita, vou ali em casa e daqui a pouco eu volto. Aí o cara deixou ele ir, porque a empresa deixava o portão aberto, porque os caras iam comprava suco, comprava alguma coisa lá fora. Aí, rapaz, quem disse que o cara voltou, velho? Rapaz, deu. Nem o dinheiro da diária ele veio buscado. Eu ri, eu falei, caraca, o cara não aguentou não, o cara viu a... Deve ter chegado. O cara viu a bruxa. Vou a pé pros Estados Unidos que eu canso mesmo. Ele foi esperto, ele levou a marmitex dele. Tu levou a marmitex junto, Igor? Eu ri pra caramba, bicho, desse dia, cara. Imagina. Ô, Nilson, na hora que tu tava falando aí dos caras pegando a marmitex pra comer, depois de trabalhar, descarregar container, essas coisas, eu tava lembrando do Shemui, cara. Lembra quando chegava a hora do almoço? Sim, sim. Os caras sentavam na beira do pier lá, com as panelinhas pra comer, cara, era muito engraçado. Você tem que ver como é que é a zoeira dos peão, cara. Era o dia todo de zoação, você nem viu o serviço... O dia passar de tanta zoeira, cara. Ah, é peão de obra, é. Só piada de pedreiro. Na hora do almoço, os caras jogavam dominó, baralho. Ah, imagina. E eu com meu PSP na mão jogando. Os caras, você sabe fazer isso? Depois, se ferrar. Bem amistoso, né, também. O Neilson era o isolado do... Os caras jogando dominó. Tinha uma horinha, só tinha uma horinha, dava pra zerar um Cadillac tranquilo. O Neilson ficava igual o Smeagol no PSP ali, ó. My precious. Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. E aí, Spider? Aconteceu alguma coisa inusitada aí nos teus anos de penduragem aí nos prédios? Cara, tem duas histórias aqui que eu lembrei aqui. Uma delas é... Tinha um cara que trabalhava comigo, cara. Trabalhava com a gente lá. O cara se achava pra cacete, né? cara era o bom da boca lá. Sabe aquele cara que tem resposta pra tudo, em qualquer situação? O cara se achava. O que tem eu? Pô. O cara se achava, cara. A última bolacha do pacote, né, cara? O último gomo de mimosa aí, cara. Então... Que gira é essa, velho? É, o Nelson, o Felipe, não, lá eu acho que não tinha mimosa. Sabe tangerina, mimosa, Felipe? Véio. Sabe tangerina? Tangerina, sei o que é. É, aqui a gente chama de mimosa, cara. E aqui a gente olha chama só, as vacas de mimosa, velho. É. Aqui no sul a gente chama de bergamota. Aqui a gente chama de mexerica. Aqui o mais famoso é mimosa, mas a gente chama tudo. Aqui a gente come mesmo e pronto, velho. Enfim. E aí, Igor, como é que se chama nos Estados Unidos? Ah, é. Acho que é nectarine, coisa assim. Não sei, que eu não gosto, mas é alguma coisa assim. Ah, não, tu não gosta? Não posso, cara, porque eu tenho um problema na gengiva, é muito ácido, sangra a gengiva. Uhum. Tá, então eu quero saber, tu gosta ou tu não pode? Não posso. Ah, bom, se tu dissesse que não gostava, eu já tava com o mousezinho aqui já pra apertar. Não, nada dessas coisas. Não é assim que se trata os convidados, né, velho? Não, eu trato assim, cara. Quero não gostar do que eu gosto, tá, e que isso aí. Segue, Spider. Convida ele lá da próxima vez, tu tira ele da conversa aí. Também. Pois é, né? Ah, ele vai querer falar de Beatles, cara. Pô, parece que eu falo só isso. Pô. Ai, meu Deus. Enfim, cara, eu lembro que tinha uma semana que esse cara tava insuportável, cara. O cara chato pra caralho, o cara falava um monte, ninguém aguentava mais o cara e tal. Chegou numa sexta-feira, cara, tava uma chuva, cara, mais uma chuva, cara. Parecia que Noé tinha construído uma arca nova, cara, de tanto que chovia. Chovia, cara. Chovia a cântaros, cara, mas chovia muito, cara. E eu lembro, cara, que esse cara, ele era toda uma, além de tudo, ele dava uma de ecológico todo tempo, né? Porque eu sou do verde, porque eu economizo, porque eu não ando de carro, não ando de ônibus, não sei o quê. Ele, cara, tá bom, fala com a minha mão aqui, me para de encher o saco. Nesse dia ele foi de barco. É, mano, podia ser. E aí, essa sexta-feira, cara, ele veio, cara, trabalhar, veio de bicicleta. Porque acho que de manhã bem cedo não tava chovendo, depois começou a chover. E atrás, assim, no prédio onde a gente trabalhava, era aquelas lajotas, tipo, meio escorregadias, assim, sabe? Que aquelas que você, se você não tomar cuidado, você escorrega mesmo, né? Ai. Cara, e ele veio, ele apareceu nesse dia. Cara, parecia que ele tinha entrado num tambor de água. Ele chegou pra trabalhar, tudo molhado, tudo sujo. Tudo, cara, tava desgraçado o negócio. E a gente perguntou, ué, o que aconteceu com você? Falei, cara, acabei de cair o maior pacote da minha vida. Eu, mas como assim, cara? Como assim? Não, eu tava vindo de bicicleta ali e eu acho que eu escorreguei, não sei o que. Fui me ralando inteiro e caí na chuva e me sujei, não sei o que. Cara, e a gente já tava rindo do cara. Mas sabe o que a gente lembrou? Que tinha uma câmera na porta de trás do Fred. Puta que pariu, cara. O cara foram ver o vídeo, velho. A galera é muito afim. O cara foram pegar um vídeo pra botar. Diz o endereço do YouTube que eu quero ver também. Cara, mas cara, o cara era chato. Pense num cara chato, cara. O cara tava merecendo uma queda daquela. Cara, eu sei que a gente chegou, foi lá conversar com o cara da automação lá. Cara, nós precisamos ver uma filmagem de tal hora, não sei o quê. Tem como recuperar? Tem. Cara, ele... A gente já tava rindo antes dele mostrar o vídeo, cara. Quando ele mostrou... Cara, a gente se ralava de rir, cara. Era muito bacana, cara. Cara, ele caiu um pacote, cara. Cinematográfico, assim. Eu vou dizer, depois disso, cara, o cara passou um mês, cara, pianinho. Ele não falou mais nada, ele ficou quieto, cara. Porque a gente tirou tanto sarro dele, zoava tanto ele, cara, que ele ficou muito calminho depois. Ninguém ficou com não, pena. Não, cara, que pena. Que dó, cara. Que dó. Que a gente dó. Queria fazer ele cair de novo, isso sim. A outra é curtinha? Conta aí. Não, a outra é curtinha. Teve um dia nessa mesma empresa que a gente tava com um problema no data center, no ar-condicionado do data center. E, pô, já tava uma semana, ele tava falhando. Uma hora ligava, desligava, ligava, desligava. A gente chamou o cara. Cara, vem arrumar esse troço, pelo amor de Deus. Se parar esse troço aqui, vai parar a empresa, né? Não tem como. Vem aqui arrumar esse negócio. Tá bom, mandaram um cara lá. Sabe quando você olha o cara assim de cara, assim, você pensa, cara, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Ele realmente não entende o que ele tá fazendo. Mas, cara, não deu outra. O lazarento foi lá mexer na máquina do ar-condicionado, não me funde a máquina do ar-condicionado. Quase explodiu aquela porra, começou a sair faísca, começou a sair fumaça, ou seja, queimou a porcaria da máquina. E aí o ar-condicionado, que já não tava funcionando, queimou de vez, né, cara? Queimou de vez. E eu só lembro, cara, da gente ouvir o barulho do cara se quebrando lá e xingando. E eu fui ver, cara, tava uma fumaça. Sabe, cena de filme, cara, o cara tava com a cara dele tava cheia de fumaça, sabe como? Tudo preto, cara. Eu falei, cara, mas que porra que você fez aí, cara? Era pra você arrumar esse troço, não pra foder de ver. Cara, já tava eu nessa época eu ainda não era coordenador lá, eu era analista normal, assim, né, técnico normal. Cara, desceu o diretor, desceu o gerente, desceu todo Nossa. Mundo, cara, e falou, o que que esse miserável fez agora pra arrumar essa porra, cara? E nisso eu já tava desesperado, porque daí o data center começa a esquentar muito rápido, né, cara? Cara, Sim. daí a gente entrava na sala, tava fervendo já, cara. Eu sei que só deu a gente saindo correndo, pegando tudo quanto era ventilador, e colocando nos hacks. Nossa, a peãozada se ferrou. Colocando nos hacks do data center pra dissipar o calor, cara. E o cara daí chamou a empresa, veio uma galera lá tentar arrumar o ar-condicionado, cara. Mas sempre que nesse dia, cara, o que eu xinguei esse cara, cara. Meu Deus do céu. Imagina. Foi foda. Jesus. Que merda. O cara saiu com a cara que é um gato félix. bem. Foi mais. Enfim, eram essas duas aí que eu lembro, assim, agora do bate. Beleza. Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. E o próximo aqui é o Igor. Igor, fala aí, Igor. Quando foi que tu pisou na jaca aí alguma vez? Cara, teve um... Ouviu alguém pisar, né? Cara, de ver, assim, tem porrada, assim, tem vários casos, eu vou contar só poucos aqui, né, que eu lembro, assim, trabalhando já como programador, de ver alguém, uma coisa bizarra que eu vi foi, inclusive quando eu dava aula de programação, eu citava sempre esse exemplo, né, tinha um código que eu tinha que dar manutenção que uma outra pessoa tinha feito, que não trabalhava mais na empresa, aí eu fui mexer lá e aí tinha uma classe lá, né, de quem trabalha com programação sabe o que eu tô falando. Enfim, tinha um pedaço do código lá que o nome era Godness. Eu falei, cara, falei assim, cara, deve ser muito importante essa classe, porque, porra, né, Godness e tal. Deve ser muito importante e tal. Eu tentando entender que não era um nome intuitivo, né. Aí eu vi um outro lá, Professor Girafales. Outro falou, cara, é Godines. O cara nomeou todo o código dele, os objetos eram todos os personagens do Chaves, né? Eu falei, que da Godines, era Godines! E era um código gigantesco. E aí, pra você descobrir o que cada coisa fazia, você tinha que ler, entender, assim. Eu falei, puta, mas que filho da puta. Filho da puta, que ele fez de propósito. Quando eu vi a classe, Professor Girafales, eu falei, filho da puta, é Godines. Mas enfim, mas aí foi uma outra pessoa. Mas eu, cara, eu fiz. Eu errei muito. Não tinha nenhum do Acapulco, não, é lá. Devia ter, cara. Depende da versão que ele viu, né? Porque o SBT tem a versão que era do Guarujá, né? Não, é que um episódio, quando eles ainda estão na vila, é Acapulco. O sorteio é Acapulco. Quando eles chegam lá, aí vira Guarujá. Ah, isso mesmo. Mas enfim, cara, tem vários, assim, quando eu trabalhava como programador, assim, mais freelancer, não em empresa, teve vários casos bizarros, teve um caso que foi meio tenso, assim, que eu tive que ter que fazer um BO, que fui fazer um sistema pro cara, eu não queria muito fazer o sistema pra esse cara, porque falaram, melhor você não trabalhar com esse cara. Eu falei, por quê? Não posso falar, mas é melhor não. Aí... Ah, que filha da puta também, como assim não pode falar? Pois é. Aí eu falei, já sei, ele pediu lá fazer um sistema, vou fazer um orçamento com um valor muito alto, que ele vai falar não. Fiz o orçamento e o cara falou sim. Eu, cacete. Eu tava numa fase assim que eu tava passando literalmente fome, né? E o cara ainda ia pagar um 25% adiantado e eu não tinha. Tinha 2 dias que eu não comia nada. Eu falei, vou aceitar essa merda. Só que era um sistema super misterioso que você. Tinha umas partes lá que não, aqui você deixa. Em branco, que aqui eu vou, depois eu vou colocar uma logomarca, e aqui eu vou não sei o que, é um negócio meio estranho que eu não entendia pra que servia o sistema, era meio genérico e tal, E daí, eu fiz o sistema e tá, vamos, mandei pra ele testar, né? Beleza, o cara testou, só que o cara queria muito mais coisa. Quem trabalha com TI, isso nunca aconteceu, né? O cara queria muito mais coisa do que a gente tinha combinado e ficava enchendo meu saco e tal. Eu falei, não, cara, mas a gente combinou isso, eu posso fazer isso, mas a gente vai ter que aumentar o preço. Aquela conversa de sempre. Eu sei que numa dessas, um desses negócios lá mínimo, eu acabei aceitando. E aí o cara, ah, então eu vou te mandar num CD, isso tem tempo, né? Eu vou te mandar num CD, vou gravar aqui os dados do programinha para você ver como é que tá funcionando. E aí, quando eu carreguei o sistema e vi os dados, tinha umas coisas estranhas, como, por exemplo, a parte lá tinha um sistema lá de que era da baixa no inventário, tinha nome de pessoas. Cara, que porra é essa? E eu sei que o negócio foi... Eita! Pois é. Eu sei que o negócio foi... foi chegando num nível que eu tenho sérias desconfianças que esse sistema que eu fiz era para alguma coisa de tráfico, de crime, sei lá. É para um puteiro, pô. Ou isso, bem, bem provável. Cara, não sei, eu sei que quando eu falei que eu não ia mais trabalhar pro cara, que ele não precisava nem pagar o resto, eu sei que eu comecei a receber telefonemas anônimos, eu sei que jogaram pedra na minha casa, e um dia eu tava chegando em casa e o cara parou de moto, me fechou na esquina, botou arma na minha cabeça e falou que eu ia fazer o negócio e tal. E daí eu tive que fazer um BO, e eu tive que ligar pro cara e falar, tô com um BO, não sei o que, se você fizer alguma coisa comigo, a galera vai saber que é você. Aí o cara, de repente, sumiu, nunca mais tive notícia. Mas foi um caso tenso. Menos mal. Caraca, velho. Menos mal. Pois é. Não tava escrito isso lá, no código lá não tava... E, obviamente... No banco de dados lá, não tinha Igor no banco de dados lá, né? Você fez o que eu procurei lá, né? Mas não tinha, não. Ainda bem, né? Porque tanto se fosse um puteiro ou tráfico de pessoas, ia ser ruim pra tu, né? Mas primeiro dava até pra receber como... Deixa pra lá. Caraca! Mais alguma curtinha aí ou a gente pode seguir? Tem duas aqui. Eu não vou contar, caso que eu fui interrogado pelo FBI, porque isso aí já é uma história longa. De repente faz isso em outro episódio. Mas tem... tem uma história que eu já tava nessa empresa que eu tô hoje, foi em 2008. Eu tava no México fazendo um trabalho pra Pfizer. E aí eu tava fazendo uma alteração num sisteminha lá, que teoricamente era pra funcionar ali só pra aquela Pfizer do México ali. Questão de embarque e entrega de mercadorias. Eu sei que o negócio tava tudo testado, tudo bonitinho. Ah, vamos colocar para a produção, vamos. E eu confirmei mil vezes pras pessoas. Isso tá certo mesmo, se vai... É assim que tem que ser, e aí colocou o negócio em produção. Só que o problema é que colocou em produção, e isso afetou a Pfizer do mundo inteiro. E por causa disso, a única Pfizer que ficou funcionando, assim, a parte de os caminhões, né, pra entregar as coisas, durante umas 2 horas foi do México. A Pfizer do mundo inteiro parou porque não tinha, enfim, o sistema do jeito que tava não atendia, né? Ele tinha algumas regras fiscais, algumas coisas, que aí não tinha como os caminhões saírem da fábrica. E os caras falaram, cara, cada hora que você... se isso daqui demorar mais do que 2-3 horas para você consertar, a gente vai ter que não só parar os caminhões, vai ter que parar a produção. Aí eu, caraca. E aí foi aquela pressão gigantesca, mas aí, enfim, eu só peguei a versão anterior que eu tinha do negócio e tal. A gente acabou resolvendo rapidinho, mas foi uma pressão muito grande. Mas aí isso me serviu um grande aprendizado e nunca dei mais esse tipo de mole e tal. Agora eu entendi porque o FBI foi te interrogar. Cara, a história do FBI é outra, foi até antes disso, foi outro esquema. Foi de um cara que mataram na frente do meu quarto do hotel. Foi um outro esquema mais sinistro. O cara aquele, então, do banco de dados lá, errou, achando que era tu e matou na frente. Não, mas esse negócio do traficante foi no Brasil mesmo. Isso foi no Brasil. Ah, foi, ele foi até lá. Puta merda, pra te ver. Sem fronteiras, sem fronteiras. Traficante da novela da Globo aqui, esse, né, velho? Porque da Globo que o cara vai atrás do mundo inteiro pra matar o... Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Bom, é que eu tenho pra contar, não é lá grande coisa também. Também não quis desmerecer ninguém. Caralho, né? Botou pra mim mesmo. Todo mundo. Porra, que pariu, viu? Valorizou o Igor e botou pra da... mim. Valeu, Igor. Eu quis dizer da minha. Puta merda. Neilson em todo pudor pra falar, né, velho? Calma, Neilson. Pode falar. Eu, na época que aconteceu isso que eu vou falar, eu trabalhava na General Motors aqui do Rio Grande do Sul, né? Que ela fica aqui a montadora fica aqui na minha cidade. E na época, o que que eu fazia? Eu dava banho nos robôs da pintura. Os robôs pintavam os carros, sujavam todo. Eu ia lá, dava um banhozinho neles lá, né? Passava os produtos químicos e coisa e tal lá. Só que, eu acho que vocês devem saber, né? Como é que é a parte da montadora, né? Que é só uma esteira por causa da linha de montagem, né? E na pintura é mais ou menos a mesma coisa. Exatamente, eles ficam passeando por cima da esteira e os robôs vão pintando eles, passando verniz, enfim. E a gente faz essas limpezas, geralmente a gente fazia no final de semana, que é quando a fábrica estava parada. Só que, nesse final de semana em especial, a fábrica estava trabalhando em partes. Então a gente limpava uma cabine, a cabine era completamente isolada, a gente tinha que isolar todinho o corpo, sabe? Luva com fita isolante no pulso, assim, para vedar, sabe? A luva com a mão e o macacão, máscara, enfim... Dentro daquela sala não podia ter uma poeirinha, tinha que estar completamente limpa para não prejudicar a pintura dos automóveis. Na época era o Celta, o primeirinho, aquele redondinho. Era em 2000 isso. E aí tá, a gente entrou pra dentro da cabine pra limpar, limpando o robô, limpando as paredes, vidro, tirando a tinta e coisa e tal. E o cara disse, ó, hoje a fábrica tá trabalhando parcialmente, então naquela parte de lá, né, onde os robôs estão trabalhando, vocês não podem passar. Ok. Mas adivinha quem foi que passou pra lá onde estavam os robôs? Eu peguei, fui, passei pelo sensor, abaixei, pra chegar o robô paradinho, eu me abaixei, passei por baixo do robô e fui limpar a parede lá, bem faceiro, né? E nisso chegou, sem mentira nenhuma, cara, a gente com tampão, né, além do abafador que a gente tinha no o protetor auricular, mais o abafador, mais a máscara, todo aquele roupão dentro da cabine fechada e os caras batendo no vidro, atrás gritando, batendo no vidro pra mim. Eu olhei assim, aquela gente toda desesperada, passei de novo embaixo do robô, fui lá na porta, abri a porta e os caras, tu tá louco, cara, tu quer morrer, não sei o que, ué, morrer por quê? Tá ligado, no momento que eu entrei, que eu passei embaixo do robô, tem um sensor, e o sensor desligou a fábrica todinha, cara, a montadora todinha. Sabe o que que é parar uau, toda a produção da fábrica? Deu pouco prejuízo, hein, Kimbu? Caralho. Ah, rapaz do céu, até eles poderem liberar... Não é assim, só pega e liga a chavinha de volta, tá ligado? Tem que sincronizar tudo de novo, todo, né? Um sistema de segurança e tudo, chamar os... Nossa, cara, olha, talvez seja por isso que logo em seguida eu fui demitido. Não é pra menos, né? Peraí, você não levou uma justa causa, não, cara? Não, justa causa não, mas com certeza foi um dos principais motivos pra minha demissão logo. Será? Terminou o contrato, eu fui demitido. Não, mas né, pra mim os robôs estavam parados. Cara, mas é um filho da mãe mesmo, né, bicho? Coisa pouca. Pra você ver, né? E apenas um imbecil parou a fábrica inteira. Não, mas o pior disso é que, de acordo com o que eles falaram, eu poderia ter morrido, entendeu? Porque pois o robô, é, se ele bate em você ele... ali, você se lasca. Já era. Então já você era. Praticamente lutou contra um Transformer, né? Mais ou menos. Caralho, olha só. E é isso aí. Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Então, vamos pro próximo aqui da lista, que é o Eduardo Filhote. Cara, eu, na verdade, é um trote que eu levei. É o único trote que eu levei em serviço, mas foi um trote que marcou bastante. Na época eu morava em São João do Rei e trabalhava de fiscal de prevenção. É esses fiscais que ficam no supermercado, tipo de segurança, sabe? Prevenção aí deu... de perda, né? Isso. Aí deu minha hora de almoço. Eu morava ali perto do mercado e ia almoçar em casa. Daí era coisa de 10 minutos andando assim. Chegava em casa, tinha 2 horas de almoço, aí fui tranquilo. Só que eu fui com a chave da loja toda, cara, no bolso. A gente andava com as chaves da loja. Fui com as chaves da loja tudo no bolso. Eu falei, ah, cara, 2 horas só, pá, ninguém vai precisar da chave por enquanto. Não, a loja tá aberta, tá funcionando. Não vai precisar, não. Peguei e falei, ah, vou almoçar, vou ficar quieto. De repente, meu telefone toca. Aí só dá o gerente falando comigo, Eduardo, cadê você, cara? Eu falei, ó, eu tô em casa almoçando. Puta merda, velho, cadê a chave do gerador, da sala do gerador. Eu falei, uai, bati no bolso, falei assim, nossa, tá aqui comigo. Nossa, cara, o gerador tá pegando fogo, tá saindo fumaça, precisando pra chegar agora. Os bombeiros já tá aqui pra abrir o negócio, assim, não tem como abrir, vai ter que arrombar. Puta merda, cara, cadê você? Não sei o que. Eu falei, não, tô chegando aí, não sei o que, 5 minutos. Não, 5 minutos, o negócio explode, cara, não sei o que. Nossa, mãe, fui desesperado, peguei a bicicleta emprestada e fui correndo igual um leão atravessando a avenida ali, pá, pra chegar no serviço. Cheguei lá todo esbaforido, a roupa toda amarrotada, suando, bufando, falei, tá aqui, cadê, não sei o que, preocupado, cadê o povo, do né, cadê, procurando fogo, não sei o que e tudo. Só deu o meu supervisor, o gerente, olhando pra mim assim, os dois bobos começando, rachando de rir. Aí o gerente virou pra mim e falou assim, ó, palhaço, isso é pra você aprender, não ir embora com a chave da loja mais. Eu falei, filho da puta. Muito bom. Depois disso, você não esqueceu. Depois disso, duvido que você esqueceu alguma vez a chave da sua casa em algum lugar. Cara, nunca mais. Nunca mais. Nunca. Eu já desconfiei na hora que tu falou que tá pegando fogo. Eu, ué, mas o bombeiro tá lá, a primeira coisa que o bombeiro pega é tacar ele machado, né, cara? Ele não tá nem aí. Né, cara? Oh. Mas eu imagino. Mas, ó, na hora o pânico, né, cara? Eu falei, nossa, tô com a chave, o negócio pegou. Eu falei, nossa, fudeu. Mas o Edu tá do cartório, né, velho? Não tem o que fazer, o cara já pensa na merda mesmo. Pronto, fudeu tudo, cara. Aí é. A primeira reação é tentar solucionar o problema, meu amigo. Depois você preocupa com o que tá acontecendo, se é verdade, como é que foi, quem que morreu. Verdade. Ah, isso aí merece até um episódio, hein? Só trotes de empresa. Isso aí dá assunto, hein? Dá cara? Assunto, cara. Nossa, dá assunto mesmo. Tipo, lá na empresa, lá o cara chega, a primeira coisa que a gente manda o cara pegar, lá vai lá no almoxarifado e pede um carpano lá pro cara lá. E aí, o que é o carpano? Sacanagem. É um carpano enrolado no pano. Caralho, e vocês guardam aí o carpano, então? Não, cara, teve uma vez na outra empresa que eu trabalhei. Se falasse isso quando eu trabalhava no ML, a galera podia fornecer. Tava fácil, né, Igor? É só abrir a geladeira, né? Correndo o risco de ter reflexo ainda, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Uma vez, o meu chefe pegou um balde e chegou pro novato e falou assim, ó, pega isso aqui, vai lá no fulano de tal e diz pra ele mandar isso aqui cheio de ar comprimido, mas bem cheio. Caralho, muita trollagem, velho. Nossa senhora. O cara saiu correndo. Vai, Felipe, tu é o próximo, Felipe. O Eduardo tem mais não, alguma coisa? Não, só esse, cara. Então vai lá, Felipe, aí. É tua vez. Eu cheguei a trabalhar no call center da prefeitura de Recife aqui, que é a central de leitos de Pernambuco. Funcionava basicamente assim, a gente recebia ligação dos hospitais ou das UPAs e tudo. UPAs são unidades de pronto atendimento, que eles queriam vagas para poder internar o pessoal, né, que era atendido. E no primeiro dia, velho, eu tinha acabado de sair do treinamento, tinha passado uma semana de treinamento e tal, sem atender, só acompanhando o pessoal, e aconteceu uma coisa que me traumatizou, puta, me traumatizou mesmo, fiquei umas 2 semanas mal, velho, com isso. Eu atendi, a primeira ligação que eu atendi, velho, a gente recebia a ligação dos próprios médicos, tá ligado? Tinham 4 médicos numa bancada que a gente passava a ligação pra eles poderem tratar do assunto e designar qual era a internação que a gente ia fazer, né? Qual era o leito que a gente ia disponibilizar. Velho, quando eu atendi, central de leitos, boa tarde e tal, aí o cara, bora, passa aí, passa logo pra um médico aí da bancada e tal, não sei o quê. Só que eu não podia passar, né? Eu disse, calma, senhor fala de qual hospital e tal, ele... Pô, eu falo do hospital tal, aí eu, porra, com a lista do caralho do hospital cheio de código, tá ligado, aqui, os hospitais tudinhos. O seu CRM, por favor, doutor, meu amigo, bora que o cara tá morrendo, bicho, a pessoa tá morrendo aqui, meu irmão, comecei a tremer, né? Calma, me passa seu CRM, eu preciso, eu era obrigado a pedir o CRM dele, que é a carteira, o número da carteira dele, dar licença pra ele atuar como médico, pra poder eu passar pro outro médico, porque se eu passasse alguma coisa que não fosse, eu me fodia, tá ligado? Então, ele não queria dizer o CRM, não queria dizer, e eu fui ficando zoado, aí daqui a pouco eu falei, deixa, morreu e tal. Caralho, velho. Puta que pariu, deixa morrer. Porra, me fudi, né, velho? Então tô fudido, né? Acabei de matar o cara porque não passei a ligação, velho. Aí eu parei, liguei, o cara desligou e tal, aí eu desliguei. fiquei parado assim, tirei o fone, fiquei olhando pro nada, velho, um tempinho assim, aí meus supervisores... Então, velho, aí meu supervisor fez, pô, o que foi, velho, o que foi que aconteceu, tal? Aí eu contei a história a ele, né, ele, caralho, não acredito que o cara fez uma merda dessa, velho, peraí. Aí botou, pegou lá as gravações, né, que ficava tudo gravado, escutou, aí fez, ah, esse médico é um filho da puta, velho. Disse mesmo assim, esse médico é um filho da puta, e chamou um dos doutores que estavam lá, dos outros médicos que estavam lá na bancada. Aí explicou o caso e fez ele, não, pô, isso, esses médicos assim que ligam com essas resenhas de falar assim que o cara tá morrendo e tal, é só pra atender rápido, qualquer coisa se o cara morrer mesmo quer jogar a culpa na central de leitos, isso é só pra tirar óbito do hospital dele. Que aí, que filha da puta, velho. Caraca, que foda. Olha só como é que o cara descobre as mutretas. É, então tinha todo um esquema, então. Então, e eu fiquei... Pô, fiquei muito mal, velho. Fiquei muito mal mesmo. Caralho, o cara morreu por causa de mim. Eu sei lá, até hoje eu não sei se morreu mesmo. Cara, você me lembrou a Tropa de Elite, tá ligado? Que eles pegam o corpo de um bairro, jogam no outro bairro. É, foda, velho. Fiquei de cara, velho. E a outra vez foi uma que eu tive uma crise de riso quando eu atendi, pô. Eu tive que botar no mudo e eu ri uns 3 minutos seguidos, velho. Justamente na central de leite também. Eu falei e tal. Aí perguntei para o CRM, doutor. O doutor disse... Perguntei onde é que ele queria a vaga e tal. Aí passei pro doutor e recebi a ligação de volta. Quando eu recebi a ligação de volta, eu tinha que fazer o internamento do paciente, tá ligado? O redirecionamento pra lá. Sim. Só que a central de leitos de Pernambuco é só pra quem não tem dinheiro mesmo. É algum público, né? Só público que a gente transfere. Velho, é o nome da mulher, velho. Eu não me aguentei, não, velho. O nome da mulher era Ana Maria da Pindaíba. Eu disse, porra, a mulher já... Cara, a mulher já é pobre. Da Pindaíba ainda ajuda pra cacete. Já tá na Pindaíba até no nome, cara. Eu comecei a rir, velho. Botei no mudo só um minuto. Tem uma risada. Só um minuto, deixa eu rolar de rir aqui. Depois eu volto. Eu depois. Ele ficou rindo com a gravação. Depois que a gente tinha acabado o turno, no outro dia ele veio falar comigo, tá ligado? Aí ele fez, porra, bicho. E a Maria da Pindaíba? Meu velho. Comecei a rir. E a outra vez, o cara... O nome do cara era, só tinha deuses nórdicos no nome, porra. Era Odin Thor Loki da Silva. Ah, não, sacanagem, cara. Não é possível, cara. Juro, o cara queimou. Ah, Silva, mentira, é não Deus. Tinha da Silva, não, Deus, cara. Deus Silva eu não conheço. Deus dos não afortunados, talvez. Deve ser da DC esse Deus Silva. Ô Felipe, igual você diz aí, né, cara? Brasileiro é uma desgraça mesmo, né, cara? Cara, são os inventores infelizes mesmo, cara. Já chegou com um cara chamado Ricardo Feio. Pô, mãe, tem amiga. Vai que é ouvinte, né? Foi mal aí, Ricardo, pelo bullying na sétima série. Sim. Minha mãe tem uma amiga, velho, que é, o nome dela é Quimelda. Quimelda. Imagina. Essa menina sofreu na escola, velho. Cara, eu acho que ela tá sofrendo até hoje, inclusive. Ela reprovou por falta, velho, na escola. Na moral, porque que merda. Eu não vou dizer não. Não precisa ser só na escola, eu acho, que nem o Ricardo falou, cara. Cara, nesse caso aí, o bullying é até obrigatório, é uma questão moral. Inclusive, eu acho que essa mulher deve ter problema de dupla personalidade, cara. Outra personalidade dela deve fazer bullying com ela mesma, cara. Caralho, essa foi a pior dele. Caraca. Eu só tenho essas duas que eu me lembro, assim. Junta a Pindaíba e junta a Quimelda, junta aí. Imagina o que não dá isso aí. Vai dar merda na Pindaíba, né? Você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Reggae style, Ishalaya, Laya, Laya, máscara, limba, limba, aldeia, reggae, style. Ixalaia, laia, laia. Máscara, limba, limba, aldeia, reggae, style. Ixalaia, laia, laia. Todos os dias bem cedinho, acordo antes do galo cantar. E ele fica entristecido, porque sou eu quem canto para ele acordar. Bom, então vamos para a última rodada aqui, rapidamente. E eu vou começar essa rodada dizendo o que eu gostaria de fazer. Na verdade, qual profissão que eu gostaria de seguir? O que eu gostaria de estar trabalhando agora? Eduardo, tu vai se identificar comigo. Eu gostaria de trabalhar em caixa de supermercado. Sério? Não, não tô de zoeira. E não, posso não saber a causa, motivo, razão ou circunstância? Eu sei lá, cara, eu gosto. Eu gosto, simplesmente gosto. E o Eduardo vai se identificar. Vocês já assistiram? Se trabalha no mercado? Por que ele quer ser caixa? Não, porque ele já trabalhou de caixa. Eu trabalhei no caixa de supermercado. Mas tu gostava, Edu? Cara, não era, não era um serviço que eu não gostasse de fazer, não. Tinha seus lados negativos ali e tal, mas até que era gostoso. Era um trabalho divertido. Vocês já assistiram Beleza Americana? Sim, já. Já, mas tem muito tempo. Não, peraí. Quem não assistiu? Eu me lembro, não. Não? Peraí, deixa eu... Onde é que tá o botãozinho desligado? Pra tirar. Eu também não assisti, não. E aí? Ah, tu também vai sair, então, Fedão. Ah, então grava só aí, Fedão. Grava sozinho essa maçã aí. Bom, quem viu Beleza Americana sabe que o cara lá, ele... trabalhava, ele tinha um trabalho fodido lá, era foda, um chefe sugava ele, enfim, mais ou menos isso. E aí, uma virada de jogo assim, ele atochou o chefe dele e saiu com uma grana no bolso. O que que ele foi fazer? Ele foi no McDonald's, se não me engano, conseguir trabalho. Aí era um rapazinho entrevistando. O cara tinha mais de 40 anos, era um quarentão, acho quase 50. E aí o rapazinho entrevistando ele, né, de bonezinho, o rapazinho assim, aparentava ter uns 17, disse: ah, a gente não tem vaga pra gerente. Não, não. Eu quero o seu trabalho com menos responsabilidade possível. E eu acho que é mais ou menos essa visão que eu tenho de querer ser caixa de supermercado. Não que não tenha responsabilidade ou minimizando quem trabalha em caixa. Simplesmente eu acho que eu sei lá, cara, eu queria estar ali sentadinho, passar uma pessoa, cumprimento, sabe? Troca uma piadinha e coisa e tal, enfim, e assim vai. É, mas você só tá vendo a parte boa, né, velho? Porque a quantidade de imbecil que é atendido por eles e trata mal pra cacete. Cara, é foda, imbecil, véio. Tem pra conviver com imbecil, basta viver. É, cara, mas se você lida com o público, basta realmente diretamente. Começa por aí, então Igor, todo mundo. Você é odiado, né, velho? começando a achar que sim. Então, pra encurtar um pouquinho essa rodada aí, já tô passando a bola aqui, vai lá, Nilson. Bom, cara, eu queria não, tô quase fazendo já, mas o que me impede é o dinheiro, porque eu querendo fazer o curso de técnico de informática, porque eu gosto de trabalhar com montagem e manutenção de computadores, cara. É uma coisa que eu me sinto bem, entendeu? Mexendo ali no computador, desmontando, montando, formatando PC. Eu acho legal, cara. Eu curto esse tipo de coisa, cara. Inclusive, eu faço isso, mas não tenho curso nem nada, né, cara? Eu só não fiz porque o curso aqui no Senac, aqui do Espírito Santo, é R$1.300 o curso. E eu não tenho essa quantia pra me dar num curso. Até que eu queria. Patreon, espera a gente fazer o Patreon. Aí, até que eu queria, cara. Até que eu queria pegar e fazer o curso, porque eu vejo o cara que tem o curso e não manja nada. O cara é horrível. Isso é bem normal. Horrível. O cara é... Na minha área, falo, é bem normal. Bicho, como cara. Que você... Ah, para aí, bicho. O cara não conhece nada, pelo amor de Deus. E aí, Ricardo, o que tu queria ser ou estar seguindo? Na qualidade. Cara, atualmente a profissão que eu tenho é uma profissão que eu quero continuar investindo bastante, né? É um universo bem amplo. A profissão de gestor, ela abrange várias sub-áreas, né? Então, é uma área que eu aprendo todo dia. É impressionante. E eu gosto de lidar com pessoas, né? É difícil um tempo, a maior parte do tempo, às vezes, assim, é difícil, né? Mas eu gosto. Eu acho que a minha profissão, cara, dá pra se envolver muito. Eu tô estudando constantemente, sempre tô me aprimorando. Então, eu gosto bastante. Mas aí, pensando um tempo atrás, até eu já tava pensando, assim, que se eu fosse seguir uma outra direção e tudo mais, eu sou um pouco do lado do que o Edu falou aí, eu já mencionei antes, eu sou um bom ouvinte, né? Eu gosto bastante de ouvir, gosto bastante de ajudar, eu tenho essa preocupação. Então, psicologia era uma área que eu ainda penso, talvez, no futuro, investir, assim, por faça assim dizer. Filosofia. e é uma área que me fascina, assim, eu gosto bastante, né? Mas eu, a profissão que eu tô, cara, ela é um aprendizado constante e é onde eu vou continuar investindo aí, por um bom tempo, provavelmente. Beleza, tranquilo, então. Felipe? Fala, jovens. Pois é, eu queria ser, acho que eu queria trabalhar como dublador de animação ou num estúdio de animação, alguma coisa assim, velho. Que personagem tu gostaria de dublar? Porra, tem uma porrada, velho. Mas... Lampião Felipe... Verde, Lampião não, Verde. Lampião Verde eu dublo diariamente, né, velho? Ô, Felipe, mas você sabe que dublador não pode ter sotaque não, né? Sim, pô, mas se eu fosse dublador, é claro que eu ia fazer curso, a porra toda. Só que eu também não tenho dinheiro disponível pra tá fazendo. Ah, cara, meu nem porra do céu. Pede pro teu pai. É, eu tenho uma coisa comigo, uma escolha que eu fiz e que eu tenho muito orgulho, entendeu? Assim, em relação a isso, pra chegar e pedir e tal. Eu não peço nada pra meu pai, velho. Acho que ele já me deu tudo que ele tinha que me dar antes de eu sair, velho. Então, pra mim é como uma obrigação minha e eu acho que disso ele se orgulha muito de mim em relação a isso, que eu saí não fico aperreando em relação a porra nenhuma, não peço nada mais, entendeu? Eu também, depois de ganhar todos os 12 Cavaleiros de Ouro, o que que tu queria mais? O Spectre, tinha Jasper, tinha... Pô, eu depois de ganhar tudo isso... Nelson, não tinha um Spectre, velho. Eu fiquei puto com isso. Não me lembro disso, velho. Ainda isso, queria o isso Spectre. Isso era frustração. Também, é, pô. Mas tinha um Megazord de tamanho real quando era criança, né? E foda, também não tinha, velho. Agora eu tenho os buracos de Spectre, é massa, velho. Megazord de tamanho real. Ô, Felipe, eu também tô nessa aí. Desde que eu comecei a trabalhar e tudo mais, eu nunca pedi mais nada não, cara. Eu brinco aqui que ele vai me dar um fliperama e tal, mas se um dia ele quiser, pai. Ó, não, eu tô brincando. ele fala como se o pai não visse, né? Meu pai escuta assim, velho. Teu pai escuta o Machine Cast? Qual é o nome dele? Roberto. Seu Roberto, um abraço. Aí, seu Roberto. Um abraço aí. Ganhou um abraço do Galvão aí, ó. Então tu queria ser dublador, então? É, ou trabalhar com animação mesmo. Beleza. Tu assiste filme dublado ou legendado? Legendado, velho. Mas não vai tomar no teu zóio, então. Mas os animes antigos, velho, as dublagens eu achava muito foda. Do Yu Hakusho. Então vai tomar no teu zóio, então. Como é que tu vem me dizer que vê coisa legendada? Mas eu falo quer ser dublador, também, cacete. Pô, não posso dublar em inglês, não? Foda-se, velho. Nossa, agora. Opa! Agora deu-lhe uma vassourada na ideia, hein? Tá bom, então. vai rolar. Então, vamos pro próximo aí, Eduardo. Então, cara, eu me considero feliz, porque atualmente eu tô fazendo e seguindo justamente o que eu gosto, saca? Só falta começar a monetizar o negócio melhor. Mas eu tô monetizando já, Edu, no YouTube. Eu pretendo continuar seguindo carreira dentro da área administrativa. Achei muito interessante, gosto muito da profissão que eu tenho e tal. E, né, o canal, o podcast e o site são coisas que eu sempre quis fazer também, assim, quando começou essa era de internet, coisa e tal. É uma coisa que começou a chamar muito a minha atenção. E atualmente tô fazendo isso, não remuneradamente, mas tô. Até porque se tu fosse fazer, ia passar fome. Nada, tu ia viver em Los Angeles, pô. Olha, cutucado do outro. Pois é. Cutucado internacional, olha só o nível, né, que tá o MachineCast. Mas aí eu me considero feliz por conta disso, cara. Eu né, trabalhando em administração, consequentemente, quando começar a render dinheiro, esses outros projetos, tudo que eu tenho, que eu venho aprendendo até então, vai ser muito importante, eu vou precisar fazer muito uso. Então, cara, eu tô satisfeito atualmente na trilha que eu tô seguindo. É justamente essa mesmo que eu queria. Perfeito, cara, que bom. Então, a gente vai fechar aqui essa rodada. Então, a gente vai fechar a rodada e com ela o tema do podcast com ele, Igor Alcântara. Fala aí, Igor, o que que tu gostaria de estar seguindo ou fazendo hoje em dia? Cara, eu faço as duas coisas que eu realmente gosto de fazer. Eu gosto do meu trabalho, digamos assim, remunerado, né? Eu gosto de trabalhar com o que eu trabalho. Enfim, não sei se eu faria algo diferente. Mas, com certeza, no futuro, talvez eu mude de ideia quando eu, enfim, me cansar. Mas é uma coisa que eu tenho que sempre estudar diferentes assuntos para poder me tornar melhor na minha profissão. Agora, por exemplo, eu tenho que relembrar, por exemplo, cálculo, essas coisas, estatísticas, as coisas que eu usei na faculdade, porque acaba utilizando. Então, mas é uma coisa bem interessante. E outra coisa que eu faço, que eu gosto muito, é também escrever livro, né? Mas se eu pudesse mudar alguma coisa, eu acho que eu mudaria um pouco a proporção das coisas. Eu acho que se eu pudesse viver de literatura, para mim seria mais interessante. Mas eu sei que isso é impossível, né? Praticamente impossível. Então, impossível não é. É, impossível não é, mas eu tô até feliz com... Cara, tu chegou de a pé aí nos Estados Unidos, aqui do Brasil, cara, de Minas Gerais. É. Não, mas cara, se tu conseguiu fazer isso, nada é impossível. Eu não acho que seja impossível. É, não, impossível não, mas digamos, improvável. Melhor dizer assim. Ah, pois é. Mas, enfim, são duas coisas que eu gosto de fazer, mas pelo menos isso me daria um pouco mais de flexibilidade de horário, enfim, de agenda e tal, apesar de eu ter um horário bem flexível, mas acho que é isso. Eu basicamente faria a mesma coisa que eu faço hoje, mas eu, em vez de viver do que eu faço, eu preferia viver de literatura. Achei, jurei que tu ia dizer, não, eu queria ser podcaster, porque eu vou ficar rico sendo podcaster. Não, aí seria realmente uma ilusão. Aí sim seria impossível. Aí sim, cara. Mas na verdade, assim, eu adoro gravar podcasts, adoro gravar tanto o meu, que quando é, assim, de vez em quando sai Literofobia, mas principalmente o tema cast Mundo Freak, eu adoro gravar. Mas o principal objetivo de eu começar a participar de podcast era para divulgar meus livros, uma divulgação. Olha do meu só, trabalho, cara, como escritor. Sabe, sabe que aqui no Machinecast a gente não tem jabá, né? Ah, é? É, a gente termina direto. Então, deixa eu desligar aqui. Esse entende da zoeira. Eu já fiz. Você tá, que nada, eu já fiz jabá escondido aí, você nem percebeu. Subliminar já. Era isso então, Igor? É. Então, pessoal, a gente tá terminando aqui esse podcast tão nostálgico aí, onde vocês puderam conhecer um pouco mais da gente aí, de todos os integrantes da equipe, mais um pouco sobre o Igor também. Que todo mundo deve conhecer o Igor. O Igor aí tá em praticamente todos os podcasts aí, né? Quem me dera. É. Então vamos começando aqui as despedidas. Eduardo, muito obrigado, Eduardo. Ô, cara, eu que agradeço novamente, mais uma vez, a presença, a participação. É sempre um prazer. Estamos aí pro que deve é, sempre que precisar. É nóis. Certo. Neilson. Ó, galera, até mais aí. É nós que voa, bruxão. Até semana que vem. É nós que voa, bruxão. É nós que voa, bruxão. E até semana que vem. Pelo menos tá melhorando. Olha, a saída, né, velho? Já que a entrada é uma bosta mesmo. Tá doido? Ô, Nilson, movimenta mais aquele canal lá, cara, pra dar um dinheirinho aí pra te poder pagar o curso. É, pô, o canal dá 4 dólares por mês. Meu Deus do céu, vou ficar a eternidade. 4 vou ficar a eternidade. R$3 cada dólar, pô, já. Já é alguma coisa. Tá pagando a internet, né, Nilson? É, já tá quase pagando a internet. Oh, aí, nossa senhora. Felipe, filho do seu Roberto. E aí, Felipe? Pô, pensei por um momento que eu ia dizer filho do sol, velho. Eu já ia ficar... Você é otimista, pensei que ia dizer filho de outra coisa. Eita! Aí tem que respeitar a Dona Jane, né, cara? Dona Jane, abraço! Não, pô, queria agradecer de novo aí por gravar com vocês. Queria agradecer principalmente ao Igor pela sua participação ilustre aí. Dizer que sou um grande fã do TemaCast. Já... recentemente comecei a escutar, já ouvi uns 6 lá no trabalho, tira muito o marasmo lá do trabalho. Obrigado aí pelo trabalho que você faz. Opa, bacana. E queria agradecer a vocês também, velho, por me aturar, né, e os ouvintes aí, e queria mandar um recado pro TD Signos aí, vai abraçar o capeta por trás, nós, gente. então falou aí pra vocês, velho, aquele abraço. Ai, ainda vou descobrir, cara, o que é toda essa intimidade com o TD Signos. Opa, ele trabalha lá na empresa, só que ele trabalha... Ah, eu sabia, que, era isso. Só que ele trabalha... Não, em outra Tipo, tem a matriz e tem uma filial. Ele trabalha na filial em outro prédio, tá ligado? Viu, Nilson? Por isso que eles ficam falando daqueles dialetos que ninguém entende lá. Aí dentro não é, muito, não é coisa boa não, viu, Nilson? Vou logo avisando. Você fala pra ele, aí dentro... Spider, obrigado, Spider. Pô, galera, obrigado vocês aí pelo convite novamente, né? Foi bem bacana relembrar aí as histórias e ouvir. Muito bacana. Pro Igor também, obrigado aí pela participação, Igor. Eu já baixei, inclusive, os temas cast lá pra ouvir. E assim eu farei. Pô, é isso, galera. Sigam em frente aí com o que vocês acreditam, a profissão que seja, pois todas elas são nobres, a não ser que você seja um ladrão. Daí... aí não tem jeito. Que merda, cara. Se você for um ladrão e roubar a realeza, aí pode ser que você... Pelo menos um ladrão. Se for ladrão que nem o Robin Hood, tá bom. É, né? tem ladrão que é nobre, o pessoal chama de nobre deputado, né? É bronca. Bom, e eu queria aqui o meu agradecimento especial ao Igor, apesar aí da gente se falar muito nas redes sociais, nos sites, comentando e coisa e tal, já há bastante tempo, lendo o comentário do Igor, tanto no MachineCast quanto no TemaCast, no Mundo Freak, nos grupos que as redes abordam aí, né? A gente nunca se falou pelo Skype, e pessoalmente eu acho que só quando tiver um churrasco na casa do Francisco, né? Igor, muito obrigado pela tua participação, cara. O espaço é teu e à vontade. Cara, obrigado a vocês, foi muito bacana mesmo o papo. É interessante lembrar mesmo essas histórias e conhecer as histórias da galera. E para os ouvintes que querem conhecer um pouco mais o meu trabalho de escritor, tenho, enfim, alguns livros publicados de diferentes gêneros. É só entrar lá no meu site, no igoralcantara.com.br, e vocês podem me escutar também no TemaCast ou no Mundo Freak, que são dois outros podcasts que eu participo. Sem falar do Literfobia, né, que voltou aí, né? É, tem o Literfobia, que é o único podcast que eu hosteio de literatura, mas os episódios dele saem, sei lá, quando chove aqui, é muito raro. Caraca, parece lá no Nordeste. Lá também, no Nordeste. Né? Aqui eu moro num deserto, né? Aqui é um deserto. De verdade. E os livros, Igor? Então, os livros tem lá no meu site, no igoralcantara.com.br. Eu lancei recentemente, o meu livro mais recente é um livro de terror, que tem... que recentemente se tornou, inclusive, meu livro mais vendido. Inclusive, eu acho que boa parte, inclusive, são ouvintes de podcast, as pessoas que compraram os livros. Eu tenho recebido ótimos feedbacks. Ele ficou, inclusive, durante algumas semanas como algum dos mais vendidos na Amazon. Foi bem interessante. E todos os meus livros têm versão digital, tem versão impressa, tem todas as opções, versão digital para tudo quanto é dispositivo. Inclusive, tem versão digital também? Tem versão digital. A versão do Kindle tá menos de R$10 cada livro. Depois tu me passa o link do Torrent? Filha da puta. Tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem. Acho que esse corno tentou me zoar. Pois é. O cara fica no milionário aí com podcast e não quer comprar um livro, pô. Milionário? Essa foi a maior piada da noite. Então, mas é isso aí. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, foi bem legal. Então tá, pessoal, a gente vai terminando por aqui e logo em seguida começa aí a leitura de e-mails e comentários, e fiquem ligados, né? Vai que tem um off-topic hoje aí, né? Hã? Mano, hã? Marvel, porra. Fala logo da Marvel, porra. Eu gosto mais da DC, como é que eu vou falar Marvel? Porra do off-topic. Então faz a DC e botar uma porrinha de off-topic desse no final. Vai ter. Olha, cuida só. Então tá, pessoal, abraço e até a próxima viagem no tempo. Eu dei um beijo nela. Me chamei pra passear. A gente fomos no shopping. Pra mod a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos. Com um tal de gergelim. Até que tá leva gostoso. Mas eu prefiro aipim. Quanta gente, ei, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Quanta gente, oba, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Vamos lá. Chuchuzinho, vambora. Onde é que entra, hein? Esse tal Shop Sente é muito legalzinho pra levar as namoradas. Vem cá, vem. E dá uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andaimes pra pegar um cinema. Deixo a Zinegger, também o Van Jane. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Vem forte, vem forte. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. E-mails e comentários. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para ler uns e-mails e comentários. Hoje vai ser rapidinho porque o episódio já foi grande o suficiente, né? Então aqui comigo o Neilson Lopes. Fala aí galera, beleza? Bora e fazer aí, bora fazer os e-mails aí da galera. E alguns comentários aí do cast número 10. Certo. Chupa Edu, sou a internet da Barbie. Na verdade, o Edu tá vendo filminho agora, nesse momento. Ixi, bicho. Filmes... deixa pra lá. Bom, Nilson, então vamos começar pelos comentários do Facebook. Vai lá, Nilson. Comentário do Laumir Ramos. Muito legal o episódio. Ri horrores. Enquanto jogo, sempre que escuto Machine Cast, estou jogando mais uma vez... Finalizei um game. Dessa vez foi Medal of Honor Warfight. Então, todos os filmes, tirando a coisa de 85, coisada que coisou todo mundo no final, né? Que coisa, não? Que? Pois é. Ele entrou num hiato aí. Ele pegou o espírito da coisa. Vixe Maria. A coisa, a versão de 2011, é bem legal. Essa versão de 2011, eu acho que não é a mesma coisa, viu? Se eu te falar, eu vi esse filme uma vez, não lembro de nada. É, mas eu acho que essa versão de 2011 não tem a ver com aquele do Stuff. O antigo, né? É outra coisa. Ih, começou. E não, isso não é piada. É outra coisa mesmo, não é? Não tem nada a ver com aquilo. Aí ele diz, o episódio foi muita nostalgia, espero outros episódios sobre filmes, que é um tema curto, que curto muito. Neilson não participou do cast, porque é um bando de fia da mãe, é isso. A zoeira no final foi muita onda, como sempre, todos mandando muito bem. Todos estão de parabéns, enquanto eu pensava que vocês tinham esquecido algo dos filmes, alguém lembrava. Então, concordo com tudo que foi dito. Vocês são foda. Mas não vai ter. Não vai ter abraço por trás, ok? Já andam recebendo muitos. Então, um aí dentro macho. E Rock 4, a trilha sonora está na playlist para uma corridinha. Eita, pô. Aí dentro e abraço por trás, tá osso, né, cara? Caralho, esse tá parecendo mais Peixeira Cash do que Machine Cash. Isso que o Peixeira Cash nem estreou ainda. É, gente, tá parecendo, como é que é, podcast de nordestino, pô. É pior. Bom, e agora eu vou ler aqui um comentário do Thiago Ramos. Fala, pessoal da Velha Máquina. Muito bom esse cast. Tirando as coisas bem coisadas, extraído de uma coisa mais coisada que tudo que foi. Nossa senhora, até buguei. Custou ouvir durante as minhas viagens para trabalho, descansando e tentando segurar os risos, pois vai que alguém fala pra mim e vai que alguém vira pra mim e fala: "Mas, tá doido?" Sim. Eu moro em Fortaleza, Ceará, há 3 anos. Sou natural de São Paulo, capital. De todos que assisti e que me lembro mesmo, somente a coisa bem coisada de todas as coisas, as coisadas foi a que não assisti. Ou não lembro, né? Melhor, pelo menos, não fui infectado. Tá bom. Dando uma resumida aqui, ele disse que prefere, né, ele prefere assistir o Street Fighter da versão japonesa, né, que tem o Ryu que solta Hadouken. Tudo bem que ele precisou de mais de um episódio pra soltar, né, e aquela música que fica que nem chiclete coisando no cérebro. Nossa, quanto coiseira. Bem, continue assim e sucesso para todos. PS, a trilha sonora do rock, indiferentemente de qualquer que seja, né, foi uma das melhores. Vida longa, Velha Máquina. Isso aí, Thiago, muito obrigado, hein. E o próximo comentário aqui é o do Zupão, né? O Zupão fala assim: "Pô, o Nilson não tá nessa? Ah, que pena. Mas vamos lá, vai. Uma coisa é ele participar, outra coisa é a coisa que faz a gente coisa, o coisa lá na casa da coisa." Meu Deus do céu, ele deu tilt. Deu tilt nele. Reinicia o cérebro, doido. Deu doideira. Vai, lê o próximo aí, Nilson. O próximo é do TD Signos. É, comentário crítico. Sou cinéfilo e escuto o melhor podcast de filmes do Brasil. O Rapadura Cast. É, a opinião dele, né? E eu acho que ele tem todo o direito de estar errado, né, cara? Cara, eu acho assim. Você falar que o melhor, você só escutou um, então o melhor é esse, aí é foda, velho. E vocês, nesses cast, foram sensacionais. Aí, tão obrigado, bons hein? Quanto. Tão bom quanto eles. Aí é foda. Com um toque de zoeira sensacional, como sempre, Neils fez falta aí, tá vendo? Aí, ó. Tá. Mas mesmo assim, o nível não caiu. Ó, então não só, fez falta. Só não entendi o game over nas vírgulas. Rapaz, o game over é as vírgulas do game over do... Como é que é daquele ator lá? Esqueci o nome agora. O Raul Julia, né? Isso. Raul Julia. O Bison com AIDS. Pois é, olha só. Aí tem a questão das trilhas sonoras. Não foi só ele que me falou sobre isso. Só tem, acho, mais uns 2 ou 3 podcasts do MachineCast. 2 ou 3 episódios que tem vírgula sonora. Ele é bem comum de se usar em podcasts. Mas, casualmente, o que ele escuta, que é o RapaduraCast, o Jurandir Filho não usa vírgula sonora. Muito difícil, entendeu? É mais alguns outros podcasts, assim, mais nerds, assim. Sei. Eles se usam bastante. E eu quis usar pra homenagear o Raul Julian com aquela frase icônica que ele falou. Game over, né? Isso, ficou bem legal. Façam outros de filmes novamente. Ficou excepcional. Estou esperando o episódio 11, mas... Mais que o Vitor Ubatã, cara. Aí é mentira, porque o Vitor tem até o crachá, filho. Pode entrar. Ele pode entrar a qualquer hora. Isso aí, o cara já virou funcionário do mês. Ai, ai, ai. Mas sempre tem um lugarzinho pra mais um. Valeu, TD Signos. E o Vitor comentou embaixo ali: "É nóis, irmão. Espero que no próximo a internet, a linha do Nilson permita participar do cast." Cara, zoeira expandiu pros comentários agora. Tá bom, assim que é bom. Ai, ai, ai. Bom, e como é de costume, né? A gente vai agora ler aqui o e-mail de quem? Fiquei nisso, duvido. Duvido que tu adivinhe nisso. Ah, duvido. Duvido. Só que assim, o Vitor... o Vitor mandou uma bíblia pra gente aqui. Ô, Vitor. Contando as experiências, as opiniões dele sobre os filmes, né? Então, assim, eu... Não, eu pensava que religião... Bíblia só existia uma, mas o Vitor inventou a próxima, né? Holy Machine Cash Bible. É, pois é. Então, Vitor, eu vou dar uma resumida aqui, cara, porque o episódio já foi enorme. Então, mas não te preocupe que todo mundo, toda a equipe leu. Assim que alguém manda e-mail, no caso você, né? A gente lê tudo. Todo mundo lê. Não se preocupe com isso. Todo mundo leu. Todo mundo, quem quis responder, respondeu. E é isso aí. Bom, meus caros e caras machine. Caros e caras? É, tá bom. Mas... Mais uma vez eu enchendo o saco de vocês, não, capaz, de maneira alguma, continue mandando e-mail, se mais alguém quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail que a gente vai ler aqui e a gente lê. Nunca vai ser o incômodo, nunca vai ser. Meus irmãos, primeiramente deixe eu falar sobre as mudanças no cast. Pô, caras, achei animal as vinhetas novas do cast. Ficou massa. Até parece o candango que fazia os anúncios da sessão da tarde. Ficou muito foda. Candango é foda. Candango, cara? Que porra é essa, cara? Eu não faço ideia que isso. Ah, sei lá, bicho. Isso aí deve ser dialeto lá do lugar onde que ele mora. Ok. Nunca ouvi falar. Eu realmente não sei se era a intenção... Mas o site me pareceu muito os sites que tinham nos anos 90. Deu esse ar de nostálgico. E, sinceramente, achei bem maneiro esse design retrô. Olha, Victor, realmente não foi intenção. Se isso agrada a maioria, que bom, então, né? Que seja. Mentira. Ele é até pra homepage. Mentira. Bom, agora vamos falar dos filmes legais. Ele disse que assistiu todos, né? Então ele fala aqui sobre Rock, sobre Toy Story, Curtindo a Vida Doidado, todos que a gente comentou. E aí dos filmes ruins, ele fala, dos filmes ruins não há muito o que falar, riso. Lembro com mais clareza do Street Fighter, uma merda, segundo o Edu. Puta que pariu, eu lembro que eu coloquei aquilo na época... Quase que eu quebrei videocassete com televisão e tudo, dando uma bicuda na... Puta merda. E quando criança, aparecia um filme de tudo, menos Street Fighter. É mesmo. E criaturas que lembram apenas da bola gigante atropelando um cara e sobrando apenas esqueleto prensado no chão. É, eu também lembro só disso também. Bom, entre os filmes ruins, vou na vibe do Edu e do Zu. E apesar de um filme ruim e envelheceu mal, mas que eu gostava demais quando era moleque. Palhaço Qual? Assassino do Espaço Sideral. Ele Meu tá falando Deus aqui do de um céu. Filme de terror também, né? Nossa, imagina isso, cara. Esse Palhaço filme... Assassino do Espaço eu Sideral. Já, eu já vi esse filme, isso não é terror não, isso é comédia, um pouco de rir vendo aquilo, bicho. No mais, um grande abraço pra toda a galera aí. Obrigado para mais um cast fantástico. Fico no aguardo do próximo. PS1. PS... Ok. O qual possui o melhor RPG já feito? Xenogears. Ah, com certeza. Xenogears é muito robô bom. Com tamanco, né? Robô Eu de joguei. Tamanco. É. Robô de tamanco. PS2. Devil May Cry é hack slash, não Golden Axe. Não, ele tá certo, pô. Devil May Cry é... não é hack slash, Nilson? Golden Axe é hack slash na cabeça de retardado. Cabeça de doente, beating up. Pra entender isso que ele falou aqui, só ouvindo o cast... É o beta, Demo. Né? É o beta. É o beta? É o beta, só escutando o off-topic do beta, se não me engano. Ok, e PS3, The Last of Us é foda. Cara, The Last of Us é muito bom mesmo. Eu nunca joguei, mas é bom. É um jogão. Desculpem o e-mail gigante, riso. E se não quiserem ler, sem problemas. Não, a gente leu. Nós temos, a gente leu. Né, a grande maioria dele aqui. A gente só não leu ele na íntegra aqui, porque o episódio que você vai ouvir... quando você ouvir isso aqui, você vai ver que ficou muito grande. Muito, muito grande. Certo, Neilson? Eu acho que é isso aí, né? Terminamos por hoje? Sim. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Então, até a próxima leitura de e-mails e comentários. E, ô Neilson, será que tem off-topic agora? Ah, eu acho que sempre tem, né, cara? Sempre tem, né? Então... Difícil não ter. Pois é. Então, tchau, pessoal. Até mais. Falou. Off-topic. Aí, Eduardo, ó, hoje tu não vai ser o único mineiro no casting. Opa, hoje é Minas dominando. Pergunta clássica, Galo ou Cruzeiro? Cara, eu não vejo futebol, então... Então é Cruzeiro. Fica sendo pra apoiar. Boa noite. Galera... Não, exatamente, eu, na verdade eu sou Galo, mas a galera que, tipo, ah, não sei, não tem, é Cruzeiro. É, então beleza, fica sendo. Aqui no Sul, geralmente, quem não entende de futebol é colorado. É porque Eduardo não curte futebol. Achei que era Grêmio. Não, é colorado. É porque o Eduardo não curte futebol mesmo, não. Ele não gosta de futebol, não. Tu também não gosta, né, ô Nilson? É, não gosto, não. Não gosta? Quem torce pro Vasco não pode gostar de futebol, cara. Eu acho que o time tem muito mais título que o seu, cara. Eu acho que não, cara. Eu acho que tu tá enganado. Sim. Eu acho que não. Não, não. Se for contar vice, aí o Vasco tem mesmo, ué. A mãe vai bem, né? A minha vai e ainda tem mais título que o Vasco. O cara torce pro Sport, quer falar de título. Ah, sai daí, velho. Eu sou daqui, pô. Tu quer que eu torça pro Vasco pra quê? Eu sou daqui, caralho. Ô, velho, o negócio é jogar FIFA, resolve no FIFA. Pronto. É, fala aí, cara. FIFA, caralho. O negócio é PES. FIFA é jogo de dois. Deixa o convidado falar, seu viado. Fala aí, pô. Cara, mas esse negócio de vice é uma lenda, porque na verdade o Flamengo tem mais vice-campeonato do que o Vasco. Toma! É sério mesmo isso aí. Mas em série? Fala merda agora! Ah, eu já não sei. Eu acho que é em série, o Vasco é vice mais em série. Chora! É, quem foi campeão carioca no começo do ano agora? Eu vou saber, eu sou gaúcho. Fala pra mim agora, fala. Eu quero ouvir. Neilson, deixa eu falar um negócio. Quem tá com 19 jogos e 13 pontos só esse ano, hein? Chora. Não, chora pra mim. Fala quem foi campeão carioca esse ano, fala. Ô, velho, eu ouço muita galera falar que quem vive de passado é museu. Cara, campeonato carioca só não foi o Galo porque não deixaram disputar. O Atlético Mineiro é o melhor time do Brasil atualmente. Não, mas olha só, o Eduardo, tu... Ah, mas o Corinthians, ele tá com um time de arbitragem que não tem como bater, cara. eu senti isso no último jogo entre ele e o Sport. É mesmo, cara. A melhor tática do Corinthians é o seguinte, é os dois atacantes, um pelo lado e pelo outro, o juiz pelo meio do zagueiro, assim, tá ligado? É. Uh-huh. O último jogo do Galo, pô. Entendi, essa aí não. Porra, você não entendeu, Edu? Pelo amor de Deus. Eu, velho, não entendi mesmo, não. E tu, Ricardo? Cara, eu não sou muito do futebol, não, cara. É, mas na verdade, é simpatizante, Eu tenho uma opinião bem desgraçada desse negócio aí. É, mas enfim, eu sou torcedor do Atlético aqui no Paraná, Atlético Paranaense. Mas olha só como é que é as isso coisas. Só. Eduardo. Se você perguntar o que o Atlético ganhou, eu não lembro, cara. Eu lembro que o último jogo que eu fui na final de 2001 contra o São Caetano. E acabou aí. Puta que pariu. Como eu gosto pra caralho de futebol, né? Nossa senhora. Hein, Eduardo? Diga. Se tu fosse ter um time de futebol, tu teria qual time, se tu fosse? Entre os que tu conhece aí. Tem que ser do Brasil, não vai falar Barcelona, não. Não, eu digo lá do estado dele. Cara, eu tenho a visão que o Cruzeiro é mais rico que o Atlético. Tá, tudo bem. Olha só como é que é as coisas. O Eduardo mineiro torce pro Cruzeiro, o Igor mineiro torce pro Atlético, Felipe pernambucano torce pro Sport, o Ricardo paranaense torce pro Atlético, eu gaúcho torce pro Grêmio, o Nilson capixaba torce pro... Carioca. O Santo é a Paraíba. Não tem futebol capixaba já foi bom. Rio Branco já chegou a ganhar até Campeonato Brasileiro. Só que o futebol caiu demais. O futebol capixaba caiu demais, cara. Tipo, o Rio Branco... Futebol brasileiro, né? No torneio geral, pior, né? Mas o capixaba é o pior. Não é pior que a Paraíba, não, velho. Olha, eu já fui ver jogo do Campeonato Roraimense, cara. Não é pior, não. Nossa! Cora Roraimense. Tipo, eu já esportei. futebol brasileiro. Tinha, tinha cerveja de graça, entendeu? Não tem aí, sim. Aí faz sentido a gente ir acompanhar. Mas a cerveja era boa? Não importa se era de graça, era boa. Não sei quando. Cara, era boa, era boa. Era venezuelana lá, era boa. Vida longa, a velha máquina.